no ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e depois de quê? Quantos anos? Uns 3, 4? Finalmente temos um personagem que está sendo prometido desde WandaVision e que não apostou que ele estaria nessa série que caiu do cavalo, que finalmente ele apareceu. Mas estamos aqui para falar sobre Coração de Ferro. Esse personagem aí que ficou na expectativa por tanto tempo, a gente vai deixar lá só pro final, tá? E para esse podcast aqui, tô chamando... Pô, aqui é o Felga e... Não, vamos falar aí sobre essa série aí, vamos ver, velho. O ânimo do Felga pra falar sobre o Coração de Ferro. Só não é pior do que quando foi falar de Miss Marvel. Não, acho que é pior, né? Mas enfim. A Miss Marvel, pelo menos, é uma personagem carismática. Essa aqui, bicho, vou te falar. Nossa, não dá, não. Aqui é o João, é uma honra estar aqui de novo. E, olha, sinceramente, eu gostei da série, então acho que eu vou ser o contraponto do Felga aqui. Olá, pessoal, eu sou o Donovan, e numa série de um personagem que é de tecnologia, a gente acaba tendo que lidar com magia, e acaba terminando, né, resolvendo com magia, foi uma surpresa. Não sei se tão boa, mas até que foi legal. Eu tô sentindo que a gente tem todos os extremos aqui. A gente tá... logo depois de uma semana aí da conclusão da série da Coração de Ferro, que foi publicada no Disney+, de uma forma totalmente diferente, né? 3 episódios uma semana, 3 episódios na outra. Não sei se era um teste da Disney, me parece mais que era uma maneira de eles juntarem as coisas pra dar tempo de respirar, pra fazer uma propaganda maciça de outro projeto aí que vem daqui a pouco pros cinemas, futuro tema do nosso podcast também. E aí, Coração de Ferro chegou meio mansa, sem muito merchandising, quase como se a Marvel tivesse, vamos colocar essa série aqui pros fãs que realmente gostam, mas tentar não criar muito balbúrdia. Mas por incrível que pareça, criou, né? Porque houve uma chuva de hate, mais do que esperado, em cima dessa série, né? Não nada surpreendente, porque, enfim, qualquer coisa é motivo pra ataque das pessoas, entre aspas, né? Anti-woke. E muito me estranha, na verdade, que as pessoas nem arriscaram de ver a série e uma simples palavrinha, né? Uma simples frase, foram julgar série de uma forma completa e toda em cima dessa fala da personagem, sem mensurar, na verdade, que essa fala dela não era, digamos, um ataque direto ao personagem icônico que ela estava sendo referida, mas sim falava contra a própria personagem em si, a própria protagonista dessa série em si. Coração de Ferro, né, Riri Williams, ela estreia no filme de Pantera Negra, Wakanda para Sempre, a gente sabe, né, viu lá, já tinha essa personalidade meia rebelde, meia até antiética, vamos colocar dessa maneira, já que pra ganhar dinheiro pra produzir a tal armadura, protótipo da armadura que ela tava fazendo, né? Ela vendia trabalhos escolares, né? Tinha um esquema aí de ganhar dinheiro por debaixo dos panos, né? Mas sempre direcionado pra essa ideia obsessiva dela de criar essa armadura, né? E a gente viu lá que ela teve um gostinho a mais de como é ter suporte em Wakanda, né? Pra produzir uma armadura muito melhor, né? A alternativa 2 dela, a Mark 2 dela foi muito maneira lá, né? Chamou muita atenção. Porém, ela não podia levar a Mark 2 de volta pra Chicago ou pra o MIT, né? No caso que ela tava inicialmente no MIT, né? E teve que deixar em Wakanda, mas quando voltou com aquela sede de produzir uma armadura tão boa quanto aquela, plena, assim, de capacidade, só que faltava recurso financeiro. Então, uma frase icônica que aparece da personagem aqui, né? É que justamente ela reclama, né? Que ela precisava de recursos financeiros e ela tava conseguindo isso de qualquer maneira. Porém, não era fácil pra ela, né? Então, ela voltou a vender os trabalhos escolares, produzir até outras geringonças aí pra dar pra outros alunos produzirem, fazer o trabalho de TCC dele, né? Por aí vai. E isso meio que se volta contra ela, né? Ela é expulsa do MIT, né? Por práticas ilegais, indevidas, né? Demorou até, né? Já desde do filme já era estranho isso que ela fazia. E ela reclama disso, né? Que ela, sem dinheiro, como é que ela vai ser um Tony Stark? Ela basicamente coloca que Tony Stark só é o Tony Stark porque ele é um milionário. E essa frase criou uma revolta muito grande e as pessoas meio que estão julgando toda a série em cima dessa frase como se fosse uma ideia de, tipo assim, olha, estamos querendo criar um obscurecimento em todo o manto do Tony Stark, ou seja, jogar um shade. E até botando palavras na série que não existe, como se a Hilly tivesse dito que ele era melhor que o Tony Stark ou qualquer coisa desse tipo. E não tem nada disso sobre a série. E essa própria frase da Hilly meio que se volta contra ela. Porque a personagem, como a gente vê, eu diria até muito diferente do que acontece nos quadrinhos, né? Ela nem admira muito Tony Stark, né? Ela tem praticamente similaridade de personalidade, um pouco ególatra no começo, um pouco da ideia de querer sempre fazer as coisas sozinho e achando que dá conta, e muitas vezes não dá conta. Só um pouco ególatra? É, os dois, mas eu tô dizendo os dois são, né? Então, assim, não existe essa admiração pelo personagem do Homem de Ferro. Essa admiração, por sinal, é meio que herdada pelo padrasto dela, o padrasto que tinha essa admiração, e ela meio que tenta pela mesma lógica de criar uma armadura pra proteger as pessoas, é o mesmo princípio, tá? Mas não por um legado do Tony Stark muito, é mais por um trauma do passado que a gente vê nessa, né, em vários flashbacks dessa série, e que ela perde o padrasto, perde em conjunto também a melhor amiga dela, num tiroteio completamente aleatório que aconteceu na rua, e as balas perdidas atingindo eles dois, né? E aí a gente tem mais detalhes, né, da motivação da Hilly nessa série, coisa que a gente não tinha em Pantera Negra Wakanda para Sempre, e aqui a gente acaba descobrindo que talvez por não ter aquele momento de iluminação que o Tony Stark teve em algum momento para reconhecer seus próprios erros, né? Quando foi colocado pela culatra, assim, né? A própria bomba que ele criou atingiu ele e viu que tudo que estava criando se voltou contra ele. A Hilly acaba seguindo um caminho, digamos assim, meio corruptível da personagem. Ela não teve o momento de aprendizado dela pra ver que tudo que ela tava fazendo estava se voltando. Então a gente podia dizer que ela segue uma jornada não heróica, né? Nessa série. Enfim, para muitas pessoas isso é ruim, né? Inclusive pra quem talvez já acompanha ela nos quadrinhos, porque não tem nada a ver, né? Com a personagem dos quadrinhos, isso aí. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, que não gostava tanto da personagem na sua versão dos quadrinhos, pelo menos o pouco que eu li da fase do Bendis, deu um gosto diferente, tá? Não necessariamente, eu entendo completamente, né? Faz com que a personagem seja melhor aos olhos de uma forma geral pra quem não conhece nada da personagem, né? Mas, pelo menos pra mim, foi uma coisa diferente. Cara, eu já tô surpreso que falaram isso, né? Que reclamaram em cima dessa frase dela, porque, se eu não me engano, acontece, sei lá, nos primeiros 5 minutos, talvez nos 30 segundos da série, e é algo tão... um recorte tão específico, né? Parece novo, né? Só vê 5 minutos. Mas é aí que tá, porque quando a gente fala de uma personagem que tá sempre em zona de alvo de críticas, né? Então ela é uma personagem negra, é uma mulher, é adolescente, as pessoas tendem a não gostar de personagens assim por conta de inúmeros fatores que a gente não vai entrar aqui muito detalhe que não cabe. Mas ela tá sempre nesses alvos. E assim, ela tem a mesma personalidade do Tony Stark. Só que ele é um personagem que já tá consolidado, ele tem outra, né, outros aspectos e tal. E ela é arrogante, ela tem muita similaridade, você pontuou, com a personalidade do Tony. E nos quadrinhos, vou ser sincero que eu a conheço pouquíssimo dela. Eu conheço ela de algumas histórias que eu li aqui e ali, alguns eventos que ela aparece, mas não vi diretamente muito sobre ela pra entender da personalidade dela, pra falar, nossa, acho que tá diferente, eu acho que tá similar, não consigo pontuar. Mas o que eu vi aqui, eu achei interessante porque ele quebra um pouco dessa narrativa tão padrão heróica, né? Eu acho que é uma coisa diferente. Primeiro, ela é uma personagem adolescente, não acho que ela tenha uma série tão adolescente quanto foi Miss Marvel, eu acho que ela tem uma outra vertente, principalmente porque são propostas diferentes, né? Mas ela consegue ter uma jornada não heróica fazendo as cagadas que ela faz, só que você vê que é uma questão de consequência. Então, quanto mais arrogante ela é, mais certa que ela vai conseguir fazer aquilo que ela acredita que ela precisa fazer, mas ela vai se afundando mais e mais. E isso que acaba até levando ela pra conclusão da série, que acabou sendo surpreendente pra mim. Eu confesso que eu não esperava, mas faz sentido com a jornada que ela vai tomando. E se você vê, João, assim, ela pode se achar mais inteligente, que ela acha que vai resolver tudo sozinha e dar conta e por aí vai. Se as pessoas que acharam em algum momento a série quis transmitir a ideia de que ele era melhor que Tony Stark, é porque não viram mesmo, porque a série mostra que ela não é tão inteligente quanto ela acha que é. Porque Exato. Ela começa a cair em mais problemas à medida que ela acha que vai se dar um jeito nos problemas, né? Sim, e por ela ser jovem também, ela é muito influenciável, né? E por isso que ela acaba caindo nesses vários problemas, né? Ela acaba caindo no problema quando ela adentra a gangue do Capuz, depois no final, na conclusão. Então ela acha que ela é inteligente, mas por ela ser talvez inexperiente, de certa forma, né? E eu acho que aqui, eu não vou saber pontuar se é necessariamente uma jornada anti-heróica, mas ela tem uma coisa diferente do heroísmo convencional. Por isso que eu achei interessante, sabe? E diferente de quando ela apareceu em Wakanda Forever, eu Eu achei que aqui, pra mim, fez... sei lá, teve mais personalidade, eu teve mais espaço pra ela demonstrar quem ela é, o que, que ela faz. Certamente, certamente. Por quê? Porque lá ela só tava sendo um pouco antiética. Aqui Sim. mostra que ela tem um pouco de rancor, ela tem uns traumas que influenciam muitas decisões dela. E eu talvez, assim, até por conta de ter sido recém expulsa do MIT, ela tá meio que vingativa com a sociedade ou com o sistema de uma forma geral. Por isso que talvez essa frase do Tony Stark tenha sido dita, porque não faz muito sentido ela querer criar uma armadura baseada em tecnologia Stark tendo raiva dele, né? Ela meio que tá com raiva da situação. Vamos lá, e meio que tipo assim, pô, não posso ter todo o meu potencial porque eu não nasci multimilionária. É isso que ela quer colocar, Sim. né? O que não deixa de ser verdade, porém, existem muitas outras camadas que conseguem construir essa estrutura pra ela. Mas, assim, mas já me adiantando essa parte dos quadrinhos, que eu acredito que a maioria que não leu, eu li pouco, mas que eu acho que ficou meio esquisito e acabou alterando um pouco aqui no MCU, é porque a Shuri, ela roubou a personalidade da Riri quando foi criada pro MCU. A Shuri não tem nada a ver com a gênio de tecnologia, originalmente, tá? Dos quadrinhos do Pantera Negra. Ela, pelo contrário, ela era uma pessoa revoltada, rebelde, e praticamente, muito mais, né? Mas praticamente é o que a Riri tá sendo nessa série. Vamos colocar dessa maneira, né? E, curiosamente, a Dominic Thorne, que é a atriz que fez a Riri, né? Ela foi a segunda opção, né, pra ser a Shuri. A Letitia Wright ficou no lugar da personagem, mas na outra opção do Ryan Coogler, né, que era o diretor do Pantera Negra, a Dominique seria a Shuri. Então só esse contraponto. Então acho que foi necessário ter essa mudança de personalidade, porque ia ficar duas gênias carismáticas ou legais, né? Aí meio que a Shuri ficou com essa personalidade, e pra dar um diferencial na Riri, fizeram isso. Eu imagino que seja, né? Já que o produtor praticamente é o mesmo, né? O Ryan Coogler tá produzindo os dois, né? Acho que só pra concluir, eu queria dizer que eu gosto dela ter essa personalidade um pouco diferente, né? Como eu falei, de ela ser arrogante. E quebra um pouco do arquétipo da personagem super legal, o personagem que consegue enfrentar todos os problemas e no final ela consegue vencer. Sendo que aqui ela tem problemas e mais problemas, ela só vai... Eu já falei, né? Ela vai entrando nesse círculo vicioso ali de fazer as cagadas que ela mesma acaba produzindo ali, que leva ela mais pro fundo do poço. Como eu citei no começo, eu gostei aí da série, talvez não tenha sido o melhor caminho, assim, não tenha gostado do caminho que o roteiro foi tomando, mas assim, porque quando começa eu tô esperando uma coisa assim de tecnologia, de armadura e tal, e embora quando tenha sido anunciado teria o capuz na série, então a gente já imagina que vai ter alguma coisa de magia, né? Mas enfim, falando da Hero especificamente, como vocês já citaram aí, é uma personagem que eles tentaram abordar de uma outra forma, né? Sem ser um personagem totalmente virtuoso, né? Ou pelo menos que no começo comete alguns erros e depois se redime e faz a jornada do herói como a gente normalmente conhece. Então ela acaba seguindo um outro caminho. Na verdade é uma sucessão de decisões erradas, né? O que me parece. Seja porque a personagem é mais jovem, enfim, né? Adolescente ali, jovem adulto. E talvez pra mostrar um pouco disso, normalmente a gente vê por aí adolescente, cabeça dura, é teimoso, às vezes chega a ser bem arrogante, enfim, não ouve as pessoas. Então talvez quiseram mostrar um pouco disso através dela. E aí acontece essa sequência de eventos, né, decisão errada atrás de decisão errada, e aí o que eu gostaria de comentar é que, assim, de começo a gente começa a pensar, pô, ela tem problema, ela precisa de ajuda, não tem o dinheiro, né, como vocês já citaram aí, por que ela não pede ajuda ou, né, algum auxílio pra própria Shuri, né, bem que é até tratado isso, né, numa das cenas, né, ela conversa com a Natalie, né, e ela fala, pô, vou ligar lá, vou pedir ajuda e ela vai bater o telefone na minha cara, né, porque basicamente basicamente, né, o que ela fala é o seguinte, então, saí de Wakanda e arrumei mais problema, vem me ajudar. Mas né? Isso faz parte da personalidade dela, de achar que a Shuri vai fazer isso. Não quer dizer que a Shuri vai fazer isso, entendeu? Isso que ela acha na cabeça dela, porque ela acha que, tipo assim, meus problemas é meus problemas, né? Isso, desde o começo, né? Aproveitando, Dona Vans, só pra te dizer uma coisa, a questão do dinheiro é uma coisa que vale a pena até o senhor citar aqui, aproveitando que eu tô falando da Riri, né? É. Muita gente veio se perguntar, uma gênio feito essa, todo mundo queria contratar ela. Ah, por que ela não consegue financiamento da bolsa tal, tal, tal, tal? Cara, fica bem claro no começo, do jeito que propõe aquele resumo rápido, que ela não quer ganhar esses tipos de financiamento que, de alguma maneira, ela perca a patente da armadura. Então, até nisso, ela lembra um pouco o Tony Stark. Tony Stark tinha dinheiro pra isso, ele vazia a patente e acabou. Ele não queria vender o projeto pra ninguém. Mas ela não quer também entregar o segredo dela. Não que a armadura dela seja perfeita, vale ressaltar. Tem muita diferença da armadura dela do Tony Stark. É outro ponto aí, já que o Donovan tá querendo falar de tecnologia, vamos lá. Ela é bem clara dizer que tem um reator ARC, que é praticamente uma usina de energia, né? No peito, e o dela é bateria. A armadura dela tem que recarregar, esperar recarregar. Não na tomada, né? Porque ela diz que é por energia eólica e solar. Mas, tipo assim, ela ou dá um gás pra ela sair de Nova York até Chicago. Nova York não, MIT tá onde? Massachusetts? Felga, me diz onde é a MIT. É Massachusetts até Chicago. Até Chicago. Então ela só teve gás pra um voo. Depois deu surto no negócio e caiu. E em vários momentos ela vai ligar lá o negócio, a bateria fraca, então ela não tem muita coisa. Então, nesse ponto, não tem como alguém dizer, ela fez uma armadura melhor que a Tony Stark. Ela nem tinha como. Ela não tem capacidade de produzir energia. É bem claro isso aí. Eu capturo energia de um ambiente, que aí teve gente ainda, ironicamente, foi chamada de armadura vegana, porque não tem noção, achando que ela poderia ter um armadura sustentável. Mas nem por a vontade dela, que ela não tem capacidade de fazer um reator nuclear ali no peito dela. Então ela fez daquele jeito. Obviamente, isso é um chute na ciência, porque é impossível você conseguir armazenar tanta coisa numa bateria ali. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa cientifiquez aí na história. E quanto ao reator, tem alguma cena que alguém questiona se tem um reator ARC, ela fala assim, não, a gente não encontra um reator ARC em qualquer lugar por exatamente, aí. Exatamente, é isso que eu tô falando. Ela não produz energia, a armadura não produz energia feito reator. Ela armazena e acabou. Então, assim, ela quer aquele projeto. E outra coisa, ela não é a única produzindo armaduras aí. Desde a época do Homem de Ferro 2, mostra bem claro que várias pessoas estão numa corrida armamentista, de armaduras, no caso. É uma corrida armadurística. E ela, digamos assim, quase 15 anos depois está produzindo a dela, que nem de perto é no nível das armaduras iniciais do Tony Stark, quanto mais as mais avançadas que eram de nanotecnologia. Então, assim, tem limitações. E aí, puxando desse ponto, não vai ter tanta gente querendo talvez investir nela, seja dinheiro público ou privado, porque já estão fazendo, essa tecnologia já está bastante difundida nesse universo, digamos assim. De alguma maneira, cada um estava tentando fazer o seu por engenharia reversa, né? Tipo assim, observar o que é engenharia reversa. Então não vou fazer explicar mais pra eu, que é da área de informática aí. Mas é você observar o produto e tentar produzir o caminho por trás, né? Você observa o produto final e tenta achar o caminho das pedras por trás. Faz de trás pra frente, De trás pra frente. E o dela tenta ser nessa linha, entendeu? Que é igual, não é? É pro outro caminho. É melhor nem de pé, por enquanto, né? Mas eu diria que, assim, essa questão também de ela não ir atrás de outros recursos ou pedir ajuda para outros núcleos, digamos assim, né? Seja o Wakanda ou qualquer um que tenha sobrado aí. Ela, assim, não tem Tony Stark, mas tem pessoas que o conheciam, enfim, deve ter gente que tem aí acesso a algum recurso. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu acho que isso também é uma forma da série tentar ficar um pouco à parte, embora a gente tenha outras conexões, a gente vai falar aí mais pra frente, né? Embora conecte coisas do MCU, eu acho que também ela não ir atrás de ajuda é uma forma de tentar fazer a série se manter um pouco isolada. Talvez, isso, naquele sentido de que não precisa você assistir um monte de filme, um monte de série pra poder assistir aqui. Não, assiste aqui só a série, ela tá ali autocontida, ela não vai pedir muita ajuda fora. Na segunda metade, eu acho que eles começam a soltar mais referências e conectar mais com o MCU, digamos assim. Mas eu acho que essa foi uma desculpa de roteiro, né? Um recurso de roteiro pra tentar fazer a série ficar um pouco mais independente. Mas se encaixa, entendeu? Se você olhar, ela basicamente é o projeto queridinho dela. Ela não se importava de fazer o tal do relógio refletor lá e vender aquela tecnologia para outra pessoa fazer o TCC dela. Não se importava de vender aquele localizador de vibranium que vendeu pro governo americano. A gente descobriu que era o governo americano, né, depois, né? Não, e nem não... vendeu, na verdade, né? Ela fez como tarefa da aula e o governo uhum. que foi lá na faculdade e pegou pra usar. É, né? Isso. É, pois é, mas ela basicamente não se importava de vender qualquer outra coisa, mas a patente da armadura dela, que era meio que um xodó ligado ao padrasto, ela não queria. Então era uma coisa dela. Tanto que as peças que ela tira do MIT, né? Que eu sei, você vai levar as coisas do MIT? Ela liga, não, eu comprei com o dinheiro da minha bolsa. Aí ela Exato. Se manda. E aí é o outro motivo, que é isso que você também já citou um pouco antes, dela não querer ajuda, ou não pegar financiamento em outro lugar, é pra ela não ficar amarrada com ninguém, não ter que dar Sim. satisfação, ou ter que vender a patente, enfim, ter que ver a sua tecnologia sendo usada de uma outra forma, e pra não dar satisfação pra ninguém, então ela fala, vou achar, achei essa turma aqui, né, essa turma me achou, tá oferecendo um trabalho, eu vou pegar dinheiro, eles não pedem contrapartida, então é por esse caminho que eu vou, eu pego a grana, uso pra mim, e fico livre de quem quer que seja, embora não seja um caminho mais correto, mas a gente vê que desde o começo, né, ela vem tomando essas decisões erradas, né, digamos assim, erradas, né, não Não, não. É errada mesmo. Não tem outro adjetivo. A decisão é errada. Se você se meteu com um criminoso, tá errado. Não, não, não, você pode até arrumar uma desculpa, uma explicação, mas não justifica, né, o caminho que ela foi tomando. De fato, assim, o meu grande problema, certo? Eu talvez seja um das pessoas aqui que achou, assim, a série ela não tem problemas de execução, roteiro e tal. Enfim, se você olhar como um produto, ela é ok. Então não justifica muito dos ataques e tal. O objetivo, talvez, era realmente mostrar que ela não chega a ser uma heroína, mas também não chega a ser uma vilã e tal. O meu grande problema com a série, e aí que eu já... E alguns já se manifestaram nessa linha, é que é o seguinte, cara. Você não consegue se envolver com os personagens, certo? Isso é um problema geral da série, certo? Você não consegue ali ter alguma reação com cada personagem. A Riri faz aquele monte de barbaridade e no final das coisas você fala, tá bom, vamos pro próximo. Então não tem coisa que você vê em outros personagens do MCU, certo? Não é uma personagem que te conquista coisa. Miss Marvel tá cheio de defeitos, mas Miss Marvel, a personagem, te conquista. Apesar dos problemas da série, apesar dos problemas do filme da Capitã Marvel, essa personagem ela não conquista, certo? Isso é um problema geral na série. De fato... Miss Marvel é uma bagunça de roteiro e de execução, né? Que não tem nessa série. Mas, em termos de carinho, o Felga tá completamente certo, entendeu? E Manvelani, ela conquista... Mas ela conquista também, ela é miserável. Conquista você até fora do personagem, fora da série. É mais fácil. Então, né? E eu não tô falando assim, eu não tô nem entrando na questão dos dilemas morais da personagem. Você pode ter dilemas morais, você pode ter tal... Mas é isso que eu acho que faltou nessa série. A série simplesmente, ela assim, já pega uma personagem que nos quadrinhos não é lá nem, vamos dizer assim, nunca foi um grande sucesso. Diferentemente, vamos dizer, do vilão da série, que é o Capuz, que já era um personagem que foi bastante consolidado, bastante usado. Tinha vamos dizer assim, um background bem, vamos dizer assim, bem definido. Tinha um padrinho chamado Michael Bryan, disse que chupiou esse personagem. Mas aí que tá, o Arir é cria direta do Bendis. Só que, como eu falei, né? Ela é uma cria direta do personagem que tem uma personalidade muito mais próxima da Shuri, de ser mais alegre, mais... Assim, é uma gênio... Ela acaba sendo uma gênio genérica. Sim. Infelizmente, nos quadrinhos ela é. Por isso que eu não achei tão ruim, mas eu concordo que a Dominique, de alguma maneira, não sustentou de ser uma vilã carismática. Vou já te chamar de vilã, né? Ela é uma rata, na verdade. Se você for olhar pro personagem, ela quer... Ela acha maneira de sobreviver... Ela acha maneiras de sobreviver de qualquer jeito, fazendo tudo errado, contanto que ela sobrevive, né? Só que ela não é carismática, eu não consigo construir esse personagem de uma forma carismática. Não vou falar de atriz, não teve uma boa execução. E a personagem, a Coração de Ferro, essa aqui, acho que se eu não me engano, assim, ela aparece em Wakanda Forever... Certo? Ela aparece acho que em 2 episódios do What If, ou um só? Um só. Que também é um episódio, você também não... Coisa... Então não é uma personagem, assim, não tô nem dizendo que é culpa da atriz. A atriz acho que ela fez direito o trabalho que foi passado. Mas simplesmente você não consegue se sentir alguma coisa quando tá assistindo, cara. Não justifica nenhum dos ataques, talvez a série. Essa frase dela poderia até, vamos dizer assim, ter gerado algo mais, tal. Mas não justifica. modificam os ataques, enfim. Tem até uma coisa sobre essa frase dela que as pessoas falam: ah, ela não honrou o legado do Tony Stark. O Tony Stark construiu sua primeira armadura com sucata. Detalhe. Isso é uma frase do Obadiah Stane quando dá uma bronca num funcionário dele pra reclamar que o cara não conseguiu reativar a armadura lá, a primeira armadura. Mas o Tony Stark não construiu em cima de sucata. Ele, quando foi aprisionado, que demorou um pouco pra ele aceitar lá, primeiro, ele teve a ajuda lá do outro cara, né? Sim. Não tava sozinho, que me entendia bastante também, inclusive salvou ele de morrer do coração lá, né? E o cara que prendeu ele falou o seguinte: olha, eu quero um Mixo Jericó. Tudo que você... É assim mesmo. Tudo que você vai precisar, você avisa que nós vamos trazer pra você. Então, não foi sucata. Ele tinha, inclusive, armamento... Até armamento armamento Stark ele tinha lá disponível pra ele, pra ele refazer o que ele quisesse. Não, então, o que eu acho que, assim, por isso que é um exagero e tal, ela em nenhum momento aqui na série, e também no filme lá, que foi a primeira aparição, ela nunca se colocou como alguém que queria ser igual ao Tony Stark. Na verdade, é isso que talvez poderia até ter sido melhor trabalhado para criar vamos dizer assim, um paralelo melhor. Enfim, meu grande, assim, e com essa série e tal, né? É o fato de que você não consegue nem se apegar a nenhum dos personagens. E a gente depois vai falar mais pra frente da gangue, por exemplo, do Capuz. Não tem nada nenhum ali que, se você morresse, você ia sentir falta. Nem certo? Da palhaça, cara, que é isso. Eu acho um absurdo, eu gostei dela. Não, aí nem dela também. Aí tem que forçar muito. Mas o que eu tô dizendo é, ela que é a protagonista, você não consegue se envolver no... Ela, assim, sendo ela tomando as decisões, fazendo as bobagens, não é isso, essa questão. Isso tá dentro do personagem, você pode construir assim e tal. A minha questão é, olha, você não consegue nem torcer, nem, sabe, você não consegue sentir absolutamente nada vendo assim, sabe? Você não consegue entrar no drama dela, enfim, não sei se onde tá o problema. Se é da própria personagem, se é atriz e tal, enfim. Ou é o roteiro, que talvez seja muito certinho, enfim, mas é isso que eu acho que falta na série, e de forma geral, eu acho que a grande maioria dos personagens, e talvez tirando dois, e aí no caso os dois que a gente vai falar mais pra frente, pra mim a Zelma é muito melhor do que ela como personagem, é a protagonista da série, ela não consegue ser a protagonista, certo? Você não consegue se envolver nos dilemas dela, e isso é muito ruim nesse tipo de série, nesse tipo de entretenimento. Se você não consegue se conectar, cara, meu, por que que você tá assistindo isso? E eu entendo, por exemplo, eu entendo até alguns terem largado no meio. Mas eu acho meio difícil eu querer me conectar de uma maneira em que eu me espelhe numa personagem que faz isso, entendeu? Eu acho que não é se espelhar. O que eu tô dizendo é você entrar é igual você, por exemplo, você sentir alguma coisa contra um vilão, certo? Mas esse talvez é o problema. Ela é uma personagem muito inescrupulosa, vamos dizer assim, pra ser uma protagonista, e não tem o que geralmente algumas pessoas esperam de um vilão que seja carismático. Então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: você não consegue se envolver com a história dela. A história dela passa na tela e você, tá bom, passou, enfim. João, certo. João, você quer contradizer alguma coisa aí, já que você for volta de gostar da série? Na verdade eu me senti um pouco atacado, porque eu gostei não é que eu gostei da personagem necessariamente, porque ela tem os seus dilemas ali, mas eu me envolvi em determinados momentos, principalmente na conclusão. Sei que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu ficava tipo, cara, não faz essa cagada. E tipo, que você falaram, né, você não vai se espelhar na personagem, mas você fica tipo, cara, ó a burrada que você tá fazendo, ó o que você vai fazer. Isso daí vai dar merda. Aí você pega, olha e fala, não, isso daí tá errado. Eu senti isso, entendeu? Sei que o Fergão não sentiu, mas eu, assim, na minha defesa, eu consegui me espelhar nisso, entendeu? Eu tenho que te falar apenas o seguinte: Felga tem geralmente com séries adolescentes, ele não se identifica mesmo, assim, tem essa revolta natural. Meio que ele já tava com... Se ele tivesse se decepcionado, vá lá, mas ele já tava meio rancoroso de ver essa série antes de começar. Então, já botando uns panos quentes aí pra não... Não achar que um ataque a você, alguma coisa do tipo. Mas assim... Eu concordo com o João. A sensação era essa, né? De você ficar assim, meu, não faz isso. Olha que boada. E aí a gente passa raiva. Nem essa. Pra mim é o seguinte, olha. Ah, ela fez isso. Ah, tá então, bom. Nossa, mas assim, cara. Vou concordar, Felga. Mas assim, você já tem essa predisposição desde o começo. Então não tem como dizer que você não tinha. Pode ser uma predisposição, não, mas quando a personagem não, é boa, ela não conquista. Não é, pode ser não, eu tenho certeza. Mas enfim, vão falar com os meninos, assim, eu não vou ter essa identificação, não vou ter essa compaixão pela personagem, nada, mas como construção de personagem, eu achei que foi muito bem construído a todo momento. Carismático, realmente, não vai ser. Mas eu não sei se a gente precisa toda vez ter um vilão carismático. Eu tô chamando ela de vilão, tá? Mas enfim, não sei se a gente precisa ter, e se isso é o certo pra um personagem do caráter dela ou de um caráter de vilão, tá? É o que eu acho. Só queria dizer que o Felga também jogo baixo comprando com a Emma Villani. Também não dá pra comparar. Ela é muito carismática. Vamos passar então agora. A gente tá falando tanto dela como vilã, mas o vilão mesmo da série é outro, tá? É o Capuz, é o Parker Robbins, né? Que eu tenho um apreço muito grande porque eu gosto muito da minissérie dos quadrinhos do Brian K. Van Hal. Antes mesmo de ela ser publicada aqui no Brasil, porque acho que ela foi publicada de forma atrasada. Quando, na verdade, o Bendis, que foi introduzir o personagem, falou assim, opa, vamos pegar esse personagem aqui e colocar aqui. Então, quando eu vi a série pela primeira vez, ela tem a arte do... Eu acho que é do Segovia? Não me lembro agora direito quem é o artista, mas ele tem um traço muito europeu da coisa, assim, então me conquistou muito essa história. E eu tava com muita expectativa com o Capuz, com o Parker Robbins, entendeu? Por quê? Porque ele praticamente é o Peter Parker que deu errado e foi pro caminho completamente errado. Então, tudo na vida dele foi muito ruim, né? E quando ele conseguiu um grande poder, aquele grande poder corrompeu ele ao máximo. Então ele fez os grandes poderes, corrompe ao máximo, né? Eu até acredito que o Parker aí no primeiro nome dele não tenha sido à toa, né? Transportando isso pro MCU, de cara a princípio, tudo bem, a gente vê que o personagem já começa meio pronto, sem história de origem. A história de origem dele vai ser lá pro final, meio que contada pra isso, né? E a gente tem apenas algumas coisas que são similares ao quadrinho, por exemplo, o lance do primo dele, o primo John, né? Que é praticamente um escudeiro dele, é quase o grilo falante dele, que aqui tá muito mais maldoso do que estaria ali no gibi, né? O primo John também é um bandido, também é que meio que introduz ele ao crime, mas ele meio que coloca o Parker Robbins toda vez pra terra, né? Pra pisar no chão, né? E aí a gente não tem noção nenhuma de como é a vida pessoal dele, mas percebe que ele não tem esposa, como tinha nos quadrinhos, e não tem filha pequena, que era um drama pessoal que ele tinha. Quando ele se aproximava, tinha aquele drama de estar levando ela mais próximo pro perigo, né? Então é muito complexo até a história lá, e ainda mais quando coloca o lance dele tá se ligando a algo demoníaco, né? Que nos quadrinhos era de fato Dormammu, né? Deu um ar a mais, um ar legal pra esse gibi, né? Aqui isso some, basicamente esse drama particular, essa dubiedade do personagem some. Ele vira, na verdade, um personagem rancoroso e um vilão bem, bem ruim, né? Um chefe de máfia mesmo. Introduz a gangue dele, além do primo John, né? Eles chamam vários personagens que têm codinomes associados a quadrinhos, né? Por exemplo, o Rampage, né? Que é um personagem vilão do Homem de Ferro, né? Que é o Stuart. Aparece rapidamente aí. O Fúria, né? Traduzido como Fúria nos quadrinhos. Os Irmãos Sangue são personagens cósmicos. Não tem nada a ver com esses personagens aí. São ETs. Vilões da... Acho que criado pelo Jim Starlin, né? O tal do Slug, que aparece como um travesti aqui, né? Um hacker. Originalmente ele é apenas uma versão genérica do Rei do Crime, assim. Obesidade mórbida. E a palhaça... O palhaço, né? Enfim, é a mais difícil você associar, porque acaba tendo duas versões de palhaço no CM, mas eu acho que ela realmente seja a versão que foi apresentada nos quadrinhos do Gavião Arqueiro. Apesar da gente ter o Kaze original na minissérie do Gavião Arqueiro, ele nunca foi chamado de palhaço lá. Então meio que o personagem se dividiu em dois, né? O codinome de palhaça veio pra cá. Por que que eu acho que seja inspirado nele? Porque ela tem essa coisa meio incendiária, e em algum momento lá no ataque dele à família do Clint Barton, né? Ele toca fogo no circo, por aí vai, né? Ele é meio maníaco, piromaníaco, né? Assim. Então tem essa gangue aí, meio que talvez seja um paralelo com a própria gangue que o Capuz fez nos quadrinhos da fase do Michael Byron Bendis, que eram de vilões mesmo estabelecidos do UCM, então eles criou esses vilões, né? Vilões, claro, nenhum deles é pra ser grandes coisas, né? Eles são capangas, né? Só que aí, talvez a roteirista, né? A Shinaka Rodia, né? Falei a saudade, não falei o nome dela, né? Ela é escritora americana, poetisa americana, enfim, tá entrando agora nesse ramo aí de trabalhar com a Marvel, né? Escreveu, inclusive, quadrinhos pra Marvel, tá? Ela criou personagens com características meio que peculiares peculiares, eu diria até um pouco clichês de cada um, né? Pra você reconhecer. Se você não reconhecer o nome do personagem, você sabe pelo menos o que é que cada um faz. Não é pra ser coisas grandes desenvolvidas, né? Apesar de a gente ter uns que a gente acha mais engraçado que outros, né? Mas, é, pelo menos é pra você associar facilmente cada um, né? Mas, enfim, o personagem, pra mim, só tava morno. Só cai muito quando a gente descobre que todo o plano dele, a direção que ele ia, era tudo uma grande vingança, porque ele já era um cara rico que foi meio que deserdado pelo pai, porque o pai era um escroto, e ele quis capturar, não foi qualquer empresa, ele capturou várias empresas que seriam startups ou subsidiárias da grande empresa do guarda-chuva do pai, né? Então isso virou meio que uma coisa que só lá no final a gente descobre, mas nem isso meio que melhora, na verdade eu diria que até piora um pouco a personalidade do Capuz, né? Porque pra mim é aquele negócio, eu talvez seja o contrário que o Fego, eu esperava tanto do Capuz que eu esperava uma coisa melhor dele, né? Ou uma coisa mais próxima do quadrinho, porque ele é melhor estabelecido lá, né? E da Hiri, por outro lado, eu achei que a adaptação ficou melhor porque trouxe mais coisas pra personagem, tá? Mas é isso. É, virou contraponto, né? Como falou o Donavan, de ser magia versus tecnologia. E isso vai meio que crescer ao longo que a série vai indo, né? Mas também não é o único personagem da Marvel que mistura isso, não, né? Meio que tenha talvez até um easter egg mais pra frente aí dos quadrinhos com que personagem misturou magia com tecnologia também na fase do Bendis quando tava escrevendo, né? Como você já voltou a citar aí, né? Essa questão de magia versus tecnologia. No próprio CM já foi dito que magia, eventualmente, é uma tecnologia que você não entende ou você percebe de uma forma diferente. Assim, algum filme do Thor, lá pra trás. A Hiri disse isso, né? É, então. Quando ela tenta descobrir qual o segredo tecnológico do Capuz. Ela acha que é isso. Exatamente, ela acha que é tecnologia, mas enfim, a coisa vai mais pra magia. Mas é isso, no CM também tá estabelecido que, eventualmente, pode ser a mesma coisa. Magia e tecnologia podem ser a mesma coisa, vistas ou utilizadas aí de forma diferente. Mas então, como eu falei, eu não conheço muito do personagem, mas conhecia o suficiente quando foi anunciado que seria o Capuz aí, o vilão na série. Conhecia o suficiente pra saber que ele tá envolvido aí com magia ou com, sei lá, trato demoníaco, enfim, já imaginava, já esperava que fosse ter alguma coisa e fiquei curioso pra saber como é que, justamente, como é que eu ia encaixar essa questão de magia numa série de um personagem voltado mais pra tecnologia. Assim, eu, de cara, eu gosto desse ator e outras produções, ele faz bastante musical, Broadway, enfim, que é uma outra coisa que eu gosto. Então eu fiquei curioso pra ver ele numa coisa que não teria nada a ver com essas outras coisas onde eu já ouvi, né? Fazendo um papel, digamos assim, sem música, né? Sem ser uma coisa divertida, digamos assim. E, cara, eu achei legal. É interessante o personagem porque, pra quem não conhece, ele começa de uma forma bem misteriosa. Então você não sabe de onde ele veio, você não entende poderes, o que ele faz exatamente, né? Até onde vão, até onde vai a extensão dos poderes dele. Então, pra quem não conhece, a série vem soltando as informações, assim, aos poucos, né? Ah, é o Capuz influencia, o Capuz talvez tenha vida própria, semelhante como, sei lá, poderia associar com a capa do Doutor Estranho, que tem toda uma personalidade e interage com ele. Então, será que o Capuz ali é algo semelhante? É alguma relíquia, né? Se quem não conhece pudesse associar mais pra esse lado e não imaginar que poderia ir pra um lado, assim, de acordo com a entidade de outros planos, digamos assim, né? Mas achei legal, então, assim, da forma que foi, que ficou, vai mostrando aos poucos, e no fim a gente vê que ele é um personagem, é mais um personagem que tem problema com o pai, né? Um problema não resolvido com o próprio pai e tá em busca de vingança, né? Como você citou, ele foi deserdado aí pelo pai e aí quando a oportunidade se apresenta pra ele, onde ele poderia realmente ter qualquer coisa, ele escolhe alguma forma de ter poder, juntar mais poder e com esse poder que ele foi juntando e dinheiro, na verdade, foi só pra, como você citou, ir buscando aí essas empresas, portfólio da empresa do pai, enfim, nessa busca por vingança, acaba sendo um pouco mais mesmo, digamos assim, né? Essa questão de vingança, né? Ah, vingança contra o pai, ah, me deserdou, eu vou lá roubar tudo que é dele de volta pra mim, enfim. Mas, tirando essa parte, que é legal, ele é um cara meio... eu acho que é o único do grupo, ali do grupo que ele formou, é o único que realmente era mais maldoso, porque as outras pessoas, elas estão ali, são criminosos, enfim, ou de um, talvez não totalmente criminoso, enfim, não totalmente mal, mas de uma área, assim, mais cinzenta, né? Mas são pessoas que não dado um ponto, assim, eles têm o limite deles, né? Então eles estão ali, eles sabem que estão cometendo crimes, mas eles têm algum limite. Só o Capuz mesmo é que talvez não tivesse. É o cara que tá ali porque ele é cruel, ele tá nessa vingança. Enfim, até o primo dele, né? Como você falou também, a função do primo ali é puxar ele mais pra terra, manter ele mais no lugar, quando ele estivesse passando um pouco do ponto. E é isso que acontece, né? Depois que ele perde o primo, aí a coisa desanda, né? Não tem mais ninguém pra segurar ele no chão, e ele vai também tomando decisões erradas, vai agindo errado com a própria equipe, acaba com tudo, enfim, e acaba, né? Acaba indo pra um caminho errado também, assim como é o paralelo, né? A Hiri tomou decisões erradas, foi pra um lado, ele também veio tomando decisões erradas, e de alguma forma eles se encontram lá na frente. Não, tem muito paralelo entre esses personagens, muito paralelo. Eu acho que a ideia é essa, é mostrar que pessoas diferentes, tomando as decisões erradas, podem ir pra um lado, ir para um outro, e na verdade nenhum caminho era bom, era só uma coisa de autodestruição praticamente, decisão errada atrás de decisão errada, porém, no caso dele, eu vou dizer que pra mim tanto faz o que ele tava fazendo, e com a Hiri talvez não me importasse mais como o João citou, aquela coisa de, meu, não faz isso, não toma essa decisão, olha o que tá fazendo. E já no caso dele, não, ele, como a gente já vê ele como vilão desde o começo, a gente meio que não se importa, a gente espera isso dele, ele é vilão, ele vai fazer o que é errado, ela a gente fica esperando que vai ter uma redenção e vai parar de fazer coisa errada, mas não para. Então a diferença é essa, dele já é esperado. E no mais, né, a aparência dele eu acho que foi ficando legal, né, no começo ele só com qualquer roupa ali, o capuz por cima, e depois no final uma roupa mais formal, digamos assim, mais arrumadinho, com a capa, com o capuz, eu acho que foi ficando bem, bem bacana. O efeito especial, enfim, com as armas, manipulando tiros, enfim. Um detalhe que talvez eu não tenha dito do Navan é que é o seguinte, você falou da arma, né? Eu fiquei confuso, porque a princípio o poder do capuz é da invisibilidade, acabou. Deu a entender que ele dava outros poderes ali, porque tudo era em torno do capuz, então não importava a arma, que eu até fiquei pensando assim quando eu vi a primeira vez, se ele tinha alguma arma especial que fazia atirar a bala com curva, né? Ou bala direcionada. Esse é o poder do capuz mesmo, acho que nos quadrinhos é assim, né? Não, nos quadrinhos ele não tem esse poder, né? Pelo menos no início. Acho que na minissérie original, acho que tem, hein? Não sei. O que tem, que ficou faltando, que eu acho que tiraram, porque era o poder das botas. Porque não é só o capuz. Ele tem botas que levita. Eu me esqueci disso, agora lembrei você falando. Como eu tô por fora do quadrinho, então pra mim, vendo a série, é tudo o capuz. Então o capuz tem ali a invisibilidade. Sim, na série certamente. Né? E pra mim, essa associação ficou mais clara, até porque num dos jogos que eu jogo no celular, acabaram até introduzindo o capuz recentemente no jogo, justamente por conta da série, né? Uhum. E no jogo também, ele dá os tiros e os tiros, ele direciona os tiros também. Então, pra mim, tá tudo vinculado. Eu agora me perdi. Eu faz tempo que eu leio essa minissérie e não sei se os tiros estão lá no meio. Eu achava que não, mas vamos ver. E aparentemente independe da arma. Isso acho que não ficou claro. Se aquela arma faz o... Não, ele pega outra arma também e no momento dá o mesmo tiro. Prestei atenção na segunda vez que eu vi. Ele pega outra arma lá em... Não é uma arma que faz par com o capuz, né? Qualquer arma. Não, é porque no segundo assalto, eles não podiam entrar com nada de eletrônico. Nada que não fosse humano, biológico, né? Sim. E aí, ele pega as armas dos guardas que entraram. Ele entra sozinho, sem nada, só com a visibilidade. E aí, quando os guardas entram, ele toma a arma deles e usa o efeito com essas armas. Não tem problema. A arma, ele pode trocar o negócio. Seria meio que uma telecinese, mas só para o projétil. Eu achei que era aquelas balas do procurado que fazia a curva, mas tudo bem. É uma outra história, mas... Enfim, ficou bacana, acho que ficou legal o visual. Enfim, acho que todo o visual dessa série tá interessante, né? Porque tem série que às vezes você assiste e você percebe que não gastaram muito com poção e com efeito especial. Nesse, parece que gastaram um pouquinho, seja pra armadura, seja pra esses efeitos curvando as balas, que nem tem tanto assim, né? Mas parece que gastaram um pouquinho mais nessa parte visual, então eu acho que ficou... São 3 anos de pós-produção, dona Van, tem que gastar mesmo. Gastaram tempo e recursos. Uhum. Então, assim, se no final não ficar algo realmente mais refinado, é porque foi muita má vontade, né? Então, no final, acho que ficou bacana. Pra mim, eu acho que o ponto mais baixo da série é o Capuz. Não acho que ele é, nossa, meu Deus do céu, horroroso, péssimo personagem, não. Mas é que eu acho que, sei lá, faltou alguma coisa. Eu conheço mais ele da fase do Bendis, eu confesso que eu não li essa minissérie do Brian K. Vaughan, e inclusive preciso ler porque eu gosto muito do roteirista. Mas eu lembro mais dele, e talvez por conta disso que eu encontrei uma certa similaridade ali com a questão das gangues, né, e ficar um pouco mais no street level. Por isso que eu acho que tem uma certa conexão de você colocar um personagem, mais que ele tenha os poderes místicos, né? E tem bastante da questão de ser um chefe de máfia, um criminoso ali. E isso, né, faz o vínculo ali com a Riri e depois pro que ele vai ter mais pra frente. Então eu acho que conseguiu conectar e pra mim acho que ficou redondinho nesse sentido. Eu confesso que eu já tinha pego os spoilers, mas a princípio eu não fiquei com aquela expectativa de que os poderes dele viriam do Dormammu, já sabia de quem viria no final. Isso acabou estragando um pouquinho a experiência, porque tava todo mundo comentando sobre. Mas eu gostei. Sobre a Kang, no geral, eu confesso que daí eu concordo com o Felga, também acho que não me importei com nenhum deles em especial. O John ali, ele é um pouco mais cruel do que os demais, mas é porque tem esse vínculo muito forte de fraternidade, né, com o Capuz. E no geral, assim, não me importei também com a morte dele, já imaginava que alguma coisa assim fosse acontecer, tanto é que a Riri, né, ela não sente nada quando ela vê que ele morreu e também não assume muito que a culpa foi dela. Ela poderia ter salvo ele de certa forma, mas ela não salvou. E no final fica só como, ah, foi um acidente, mas devia ter um pouquinho mais de consequência de, putz, eu matei uma pessoa aqui, sabe? Eu acho que isso ficou um pouquinho faltando. Mas o personagem em si, a história dele também, concordo que essa ideia de ele ser rico e no final ele voltar pra se vingar tem um certo sentido, afinal de contas ele vai atrás de outras corporações porque ele quer ser mais rico do que o pai dele, isso concordo, né, faz sentido. Mas não sei como que funciona essa ideia de, pá, só vou dizer a você e simplesmente o cara vai embora e vida que segue, vou seguir minha vida e depois eu quero buscar a vingança. Isso daí pra mim, sei lá, achei um pouco estranho só. Mas no geral eu acho que é isso. E no final ali, eu sei que é outro personagem que já fala depois, a gente vê claramente que não precisava do Zack pra invadir a mansão do pai dele, mas ele faz isso só porque ele é mal, né? E enquanto o Donovan citou ali que a gangue também não é tão vilanesca, eu acho que aqui tem vários pontos que eles colocam de tipo, não é todo mundo ruim, é também todo mundo bom. Eu acho que existem tons de cinza. E nesses tons de cinza existem pessoas criminosas, mas sinceramente elas querem destruir o mundo e espalhar maldade. Elas só querem falcatrua, são trambiqueiros, sabe? Quer sair por cima, mas não sinceramente você quer sair matando as pessoas, nada do gênero, sabe? Eu acho que tem esses tons de cinza ali que eles pintam dentro da gangue. Então é que eles têm um certo vilão tipo Robin Hood, né? Pra roubar do rico, pra fazer pobre. Mas ele vendia essa ideia. Entendeu? Ó como ele era hipócrita. Ele vendia essa ideia de que tava roubando dos ricos pra dar pros pobres. Mas ele é um ex-rico, entendeu? Então ele mentia pra gangue. Então o lance todo do Capuz pra mim e as similaridades, bom, já vou até citar um pouco, a presença paterna ali também é um paralelo com a Riri, né? Ele odiava o pai e ela amava o pai, o padrasto no caso, né? Então tem essa importância da figura paterna ali que meio que direciona o que cada um vai ser em termos de personalidade. Ao mesmo tempo, eles são muito parecidos ao ponto de que quando eles querem os seus objetivos, todo o restante que tá lateral é lateral. Então o objetivo dele era esse, ele matou um ex-cara da gangue e parecia que não, que ele parecia que demonstrava que se importava pros outros, mas todos os outros ali da gangue eram descartáveis. E eram personagens que eram pra ter características de, não digo nem de personalidade, eles tinham até cada um sua personalidade, vai. Mas ele eram características de poderes, entre aspas, ou habilidades, entre aspas, né? Diferentes, porque em algum momento ia ter uma cena de luta. Eu não esperaria um grande desenvolvimento disso, como eu não esperaria de nenhum grande desenvolvimento. O João lembrou aí da gangue do Capuz na época do Bendis, de um monte de personagem D e C. Naquela época não tinha esses desenvolvimentos todos, eram personagens pra ser capangas, né? Então, era mais que esperado isso. Eu não teria problema nenhum se continuasse desse jeito com esses personagens. Foi até surpreendentemente bem marcante cada um, mas o que me faz falta realmente é de ter uma dubiedade no personagem que nos quadrinhos tinha, porque ele tinha família, porque ele era um azarado, porque ele tinha essa moral meia dúbia, e aí a coisa piorou quando ele foi endemoniado pelo Capuz, né? Ou pela entidade que deu os poderes ao Capuz. Eu acho que nessa parte, realmente a mudança, né? E é uma mudança muito drástica que fizeram com o personagem, né? Se comparado com os quadrinhos, e aí eu acho que perde muito disso que tem nos quadrinhos. Como o Coveiro falou, o Parker Horbins é pra ser o Peter Parker. Não que o Peter Parker tenha dado certo no sentido, olha, ficou tal, enfim. Mas era pra, vamos dizer assim, explorar um outro lado, né, do lema, né? Grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No caso do Parker Robbins, era com grandes poderes, vem grandes oportunidades, né? Era essa frase que ele usava, né? Eu acho que era essa frase, era. É exatamente, é verdade. Por isso que o Parker no nome. Era pra fazer esse paralelo. E então, você tinha, vamos dizer assim, basicamente, personagens com uma construção relativamente parecida. A diferença, talvez, é que o Parker Robbins tinha família, tinha família, tinha amante, tinha filha ou filho que tava pra nascer, essas coisas e tal. Isso acrescentava um pouco mais. Tinha uma tia, tinha uma mãe que tava doente, que era o paralelo, né? Isso. Tal. Então, ele era muito humano no começo. Ele era bandido porque a situação, a vida fez ele ser. Isso. E aí o Capuz deu a oportunidade dele poder dar uma comida melhor pra mãe, né? Uma coisa melhor pra mãe. Pegar a esposa, mas tinha esse lance da amante até. Eu esqueci que tinha um amante também no meio. E aí, eu dei uma olhada aqui no resuminho, tá? É. Inclusive, o desenhista, cover, é o Eric Holst, o desenho da minissérie. Isso, mas é um traço lembrando um Segovia, é bem característico mesmo. Mas é isso que você falou, Felga. Quando foi entrando dinheiro, ele foi dando uma situação melhor pra família, mas também, ao mesmo tempo, ele foi sendo corrompido. E o lance era mostrar isso mesmo, ele meio que se corrompendo, tal, com o poder, tal. Eu acho que o problema é que, se eu não me engano, acho que o Brian, o Bendis, acho que foi um dos consultores da série. E aí, provavelmente, ele vendeu o capuz dele. Que aí o capuz já divorciado, sem família, sem porra nenhuma. Que já era o bandidão, tal, não sei o quê. O grande vilão dos Novos Vingadores, né? Foi essa linha. Só que aí perde um pouco dessa coisa, né? E assim, ele realmente começa com o discurso de Robin Hood, mas na verdade, ele até usa esse termo. É um termo que normalmente se usa em aquisição de ação, nessas brigas corporativas e tal, que é tomada hostil, né? Ele usa esse termo, né? Claro que tomada hostil não tem nada a ver com o que ele faz, né? Tem um termo de, vamos dizer assim, de aquisições corporativas e tal, mercado de ações e tal. Mas ele faz o que é similar, que é isso, que é uma tomada hostil. Ou seja, ele vai lá pegando as subsidiárias, ou seja, os donos, tal, vão passando, tal, como se aqueles contratos não pudessem ser anulados, tal, enfim, depois. Porque também ficou essa dúvida no final, se ele continuou ou não com as empresas, né? Porque a construção foi essa, né? No final, ele conseguiu tudo que ele queria, né? Mas eu acho que matou um pouco do desenvolver, daquilo que o personagem nos quadrinhos tem, né? Essa fase, por exemplo, dos Novos Vingadores, é uma fase que eu não acompanhei tanto, mas eu lembrava das questões, que ele era o grande vilão tal dos Novos Vingadores, mas o grande referencial pra mim era essa minissérie que inclusive saiu pelo selo Max. E acho que esse aqui, se eu não me engano, também saiu na Marvel Max, né? Enfim. O que eu acho que matou a coisa é esse, vamos dizer assim, tirou talvez essa carga do personagem. Poderia ter sido dentro do que a série produziu, sim. Mas eu acho que o fato de você transformar um personagem numa mera história de vingança e, novamente, já também, acho que como diz o Paulo, né? Se tivesse chamado Tony Ramos, né? Tony Ramos aqui, né? Não o Anthony Ramos, mas o Tony Ramos. Talvez a coisa fosse, né? Mas enfim, eu acho que faltou esse tipo de coisa. Então, quem conhece o personagem, principalmente da minissérie, vê que ficou meio capenga, né? Não, mas eu não acho que seja culpa do ator, não. Mais uma vez, não é do roteiro. A série. O fato de ter Tony Ramos não ia mudar em nada aí. Não ia, né? Enfim, o que eu tô dizendo é, a série, ela não tem problemas de execução, certo? Isso aí não é, ela é certinho, o roteiro se encaixa, tá tudo certinho e tal. Mas ela não tem vida, então, cara, não adianta. A série precisa se encaixar, né? Mas ela também precisa ter vida. E o final dele ficou meio assim, depois que ele, né, a gente já vai falar, depois que ele perde o capuz, né? Ficou um negócio assim, e aí agora? Ele vai lá, né, enfim, tá tentando recuperar alguma coisa, tal, lá no final. Mas o que que é ele ser um capuz, né? Porque eu achei que quando tirasse, aconteceria alguma coisa, mas no final, assim, as tatuagens continuam, tal. Que é a prova de que ele vai se, vamos dizer assim, se... As tatuagens não, as feridas, né? As feridas, né? A tatuagem era que o primo dele vazia pra tapar as chagas, né? Iam ficando só pra demonstrar que ele tava cada vez mais corrompido. Mas eu acho que faltou isso. E, inclusive, até mesmo quando ele... A gente vai falar mais pra frente do personagem. Quando ele faz a proposta do que ele quer, cara, é tão raso, né? Se comparado com o que o personagem é nos quadrinhos, né? Mas aí podemos culpar também o final meio brocochô dele, o próprio final do Bendis, que também o Bendis perdeu a mão com ele completamente. Sim. Então, quanto eu acho que o Bendis foi um dos consultores. Ele perde também o capuz, também, em determinado momento da fase do Bendis. Aí ele vira um cara que tem sede de poder por qualquer poder, ao absurdo dele ir atrás das joias do infinito, pra você ter uma ideia. Mas não, depois degringolou a coisa. Vamos nem falar sobre isso. Então, mas eu tô achando que aconteceu isso. O Bendis, acho que era um dos consultores, até por causa da vamos dizer assim, da filha dele, a Harry Williams, vamos dizer assim. E aí vendeu o capuz dele, né? Não o capuz do Vogan, né? Deixa eu pontuar aí, o Felga tá falando uma curiosidade aí, a Harry Williams não é a filha dele, tá? A personagem é inspirada na ideia de... Não, eu tô dizendo filha no sentido dele que criou a personagem, não tô dizendo não, que assim, ele... Mas assim, a filha dele, meio que ele homenageou a filha dele criando a Harry Williams. Sim, mas o que eu tô dizendo eu tô dizendo filha no sentido dele ter criado a personagem. Sim, sim. Assim. Bom, vamos passar pro terceiro personagem aí, que praticamente parece essa série que teria um contraponto magia e tecnologia só com esses dois personagens. Mas o personagem é tão bem encaixado e é tão legal do jeito que foi feito, que eu acho que ele vira uma trinca aí de correlações entre eles. Que é o Joey Gilliland, na verdade é um sobrenome totalmente esquisito lá, que usa pela internet, que no decorrer da série a gente sabe que não é Joey coisa nenhuma, ele é o Ezequiel Stane, tá? Então o personagem, ele aparece aí como uma fonte de aquisição de produtos que a Harry precisa. Ela tá buscando na internet uns paragolê lá eletrônico, acha esse cara que vende, né, por debaixo dos panos, na Deep Web lá, e aí quando entra em contato com ele, é um cara bem assustadinho, né, e aí todo receoso, a princípio não quer confirmar que vende realmente os produtos, mas aí ela força ele, né, porque enfim, ela descobriu quem ele é e meio que tá, inclusive, né, mais uma coisa nada heróica dela, que ela ameaça ele, né, ela faz chantagem logo de cara quando conhece ele, né, e ele é obrigado a ceder, e é um cara que você vê que tá apavorado com aquilo. No decorrer do segundo pro terceiro episódio, fica bem claro as pistas, né, de quem é esse cara, e aí ela acha as cinzas do pai dele que tá num pote lá de não sei aonde, e aí vê o nome Obadiah, e aí descobre que é o Obadiah Stane, que pro resto do mundo, Obadiah Stane morreu num acidente de helicóptero. O legado, o bom legado do Obadiah Stane se manteve intacto, né, ninguém descobriu que o cara tentou matar o Tony Stark, nem que era um inferno. Ele sabia, né, tanto que ele queria fugir dessa ideia de os caras ficarem ensandecidos com armaduras e por aí vai. Ele detestava a ideia, né? Ele tinha até um troco. Quando ele viu a armadura da Hira, ele quase tem um paragolê lá e cai no chão, né? E aí descobre, né? Que ele fica com medo e por aí vai. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse receio, ele acha que ele consegue desenvolver tecnologia pro bem, né? Biotecnologia, que seria o forte dele, né? Que é uma coisa bastante similar com os quadrinhos, tá? O Zack Stane, ele é da fase do Bat Fraction e ele é um personagem que ele se modifica com o Homem de Ferro por dentro. Enquanto o Homem de Ferro por fora, né, que ele cria armadura, o Zack Stane tinha essa premissa de ser o cara que se modifica por dentro. Então, nesse ponto, o personagem tá bem, bem similar ao que é nos quadrinhos. Tirando o fato de que ele não é nada bonzinho nos quadrinhos, né? Ele é meio maníaco, maluco mesmo, talvez pior do que o pai no gibis, né? Aqui ele tem medo de ficar pegando nessas coisas ao poder e achar que vai enlouquecer, e meio que se confirma no final, mas ele ainda tem mais escrúpulos que talvez os outros dois personagens, né? Querendo ou não, ele ajuda a Hira em vários momentos a melhorar a armadura, né, que tá precisando e por aí vai. Também ajuda ela quer um pedaço do tecido do capuz, né? Então ele pega um dos tecidos que, a princípio, que é um tecido artificial, né? Que ele cria pra enganar, né? Pra tapar materiais biônicos ou bioeletrônicos no corpo pra não ser detectado, por exemplo, um detector de metais, por aí vai. E é assim que ela consegue se filtrar lá no segundo assalto, né? Com um laser lá pra tentar tirar um pedaço do capuz, né? Esse pedaço aí que acaba escapando na hora da fuga dela, meio que incrimina o próprio Zack Stane, ele é preso, né? De alguma maneira levam a ele, né? Ele leva a culpa, inclusive, pelo segundo assalto, meio que todo mundo fica feliz, né? A princípio. Mas ele se prejudica totalmente com a Hiri. E ele tem uma das melhores diálogos, assim, com a Hiri, né? Que define o que é a Hiri, né? Tipo assim, a Hiri se acha, ela tem aquela ideia de que ela finge. Mas ela não tá. Ela não é heróica, ela não tá criando essa armadura pra ser produzida. Ela não tem nenhum objetivo com a armadura, né? É bem claro que ela não tem objetivo com a armadura de ser uma coisa heróica. E ele fala: você é egoísta pra caramba, você quer realmente me ajudar, porque você não diz que não sou eu que assaltei nem coisa. Ela é uma rata, ela não assume a culpa nem nada. E ele fica puto com ela, né? Em algum momento ele se diz Eu imaginei que ele dissesse que ele era professor de ética de tecnologia, mas não. Ele apenas diz que é um... eu não sei nem definir o nome em português, mas é como se fosse um estudioso de ética em tecnologia, ele, sem ser necessariamente professor. E ele dá, em vários momentos, alguns toques sobre ética, né, em tecnologia e por aí vai. Primeiro dessa história de enquanto os outros estão se preocupando em criar armaduras, armas, não sei o quê, pra se proteger, ele quer criar várias coisas que substituam órgãos humanos ou que melhorem as capacidades humanas. Humanas no dia a dia, né? Em algum momento a Riri questiona ele sobre a história de criar uma IA em cima dos padrões mentais dela, que na verdade é uma referência ao que é nos quadrinhos, né? A primeira IA com padrões mentais de fato é a que aparece do Tony Stark, que ajuda ela no começo dos quadrinhos, né? Ela tem uma IA que ajuda ela, que é basicamente o Tony Stark em forma de IA, porque ele segue padrões mentais do Tony Stark. No caso dela não acontece muito assim, mas a gente vai deixar para outro tópico para falar sobre esse IA. Mas o personagem, ele traz muita coisa que podia ser muito mais explorado. Eu podia mais trabalhar essa questão de ética em tecnologia, várias discussões em cima disso. Claro, isso se não tivesse todo o outro lado que se trabalhou e tomou tempo de tela, ligado à magia, ligado à personalidade da Riri, por aí vai. Mas era uma direção que podia se explorar mais, né? Na segunda metade, o Zack volta como ele é nos quadrinhos mesmo, né? Totalmente pirado, maluco, todo cheio de upgrade no próprio corpo. A gente não tem nem ideia de quantos upgrades tem ali. A maioria que apareceu era apenas eletricidade, né? Que também tem nos quadrinhos, né? Usa a bioeletricidade dele pra atacar. E ele derrota a Riri, né? Tem raiva da Riri, mas ao mesmo tempo ele tem certa compaixão com ela. Foi o cara mais honesto ali do trio, apesar de cada um seguir por um caminho de derrocada, né? A gente pode dizer que os três têm problemas com os pais, né? O Obadiah também é um problema, uma coisa marcante. E os três têm problemas de se corromper ao longo do caminho, de alguma maneira. Então tem muito paralelo esses três personagens. E só falta dizer que ele é o ator Alden Ehrlich, né? Ehrlich, uma coisa assim, que convenhamos que não é um grande ator, né? Eu acompanhei ele fez o solo, né? O solo mais jovem de Star Wars. Ele era bem fraco no filme, assim. Diz que teve até problemas de contratar um coach de atuação pra ele na época. Não vi ele em Oppenheimer, mas aqui ele tá melhor, com certeza, mas ele não é também um baita ator, não. Tem hora que quando ele passa pro lado de virar meio máquina, né? Ele fica meio clichêzão ali em alguns momentos. Gostava mais dele antes de virar aquele construto lá que virou no final, né? Eu gostei desse personagem porque ele faz um contraponto com a fase do Fraction. Gosto bastante daquela fase. E aqui ele tem uma característica um pouco diferente, né? Que nem você falou, eu acho que ele é um pouco mais, não vou dizer bobo assim, mas um pouco mais sem confiança em si mesmo, né? E com o tempo eu percebo que ele é um personagem muito influenciável. Então primeiro a Riri vai lá e fala, não, toma jeito, né? Se posicione. Aí no final ele vai e começa a se posicionar. Aí depois ele vai e tem a visita do capuz, né? Ele se posiciona lá até contra ela, né? Aí você me incentivou pra tomar a frente, ela, eu criei um monstro. Criei um monstro. E inclusive naquela cena que ele vê lá que a vizinha dele que fica deixando lá o cachorro fazer cocô no quintal dele, ele vai, depois tem a cena lá que você acha até que ele vai lá e vai matar a mulher, sabe? Mas não, ele só vai cortar as flores lá. Então, falei, ixi, agora uma coisa vai acontecer aí. E no sentido do geral, assim, eu gosto da dinâmica que ele tem com a Riri, eu sei que é pouca, mas em alguns momentos eu queria que eles continuassem amigos, sabe? Eu ficava torcendo assim no começo, tipo, ah, espero que esse cara não passe lá do ruim, porque eu conheço ele nos quadrinhos, espero que ele não tome o mesmo caminho. Infelizmente, ele toma. Só no final que eu acho que depois do combate ali com a Riri, quando ele tá sendo controlado pelo capuz, eu senti falta de saber o que aconteceu com ele, porque beleza, ele vai reiniciar e depois sumiu ali, né? Não teve mais nenhuma situação, não, né? Ele tá sendo perseguido pela polícia, ele tá fugitivo, ele tem que sumir mesmo. Não, mas é que depois, quando a Riri ela desce, depois de confrontar o capuz no andar de cima, quando ela desce, ele não mostra se ele tá ali ainda. Ou não, ele fugiu. Ele fala assim, ó, a gente por enquanto tá de boa, mas depois a gente se vê. Ele meio que dá uma ameaça pra ela e some. Mas ele é o único que se fode mesmo pra valer, porque... Sim. Nem o Robin Parks, nem a Riri levaram culpa pelos roubos que fizeram. Sim, publicamente. Ah, ele levou a culpa e tem que sumir. Sim, os outros fizeram cagada, mas eles não são perseguidos publicamente. Né? Na verdade, não é nem o roubo, ele foi acusado de assassinato, de homicídio. Sim, de assassinato. Sim. É porque o roubo, não sei se teve. Não assinou, né? O contrato do cara não assinou. A tomada hostil ali, em tese, assim, o grande roubo era a transferência da... Por sinal, esse cara, que era um cara de plantas, não sei o quê, depois eu ia pesquisar, mas não consegui pesquisar o nome dele, se ele tinha alguma coisa a ver com o Homem-Planta lá da Marvel, mas acho que não, né? Seria muito coincidência, se eu sou mesmo nome ou sobrenome. Mas enfim, ele foi culpado, levou a culpa pela história, quando os outros que mataram, né? E no final, eu acho que só que ele estar dentro da série acaba sendo a referência mais próxima ao restante do MCU, né? Porque você precisa, pelo menos, ter visto o primeiro Homem de Ferro pra conseguir entender o contexto do pai dele ali. Eu acho que essa seria a maior conexão com o restante do universo. Tipo, se você tivesse, você pega as referências e tal, obviamente. Mas você entendendo sobre o Obadiah, você consegue compreender um pouco melhor sobre a história do Zack. Mas como eu falei, eu acho que ele é um personagem mais influenciável no geral. E tanto é que tem momentos que ele não sabe muito bem o que ele quer fazer e fica nessa. Mas, no geral, é um personagem que tive um pouco mais de empatia do que o Capuz, mas também não é, meu Deus do céu, o melhor personagem da série. Olha, eu acho ele um dos melhores, viu? Assim, dentro do contexto todo, eu não acho ele nenhum bom ator, mas eu acho que ele só não é melhor porque não exploraram tanto dele quanto merecia. Então, questão de ator, você falou agora aí que ele fez o jovem Han Solo, agora que você falou, pensando aqui na cara dele, realmente até lembrei. Em Oppenheimer, eu assisti Oppenheimer, mas não lembro da cara dele lá não. Enfim, como o João citou aí, né, ele talvez seja a maior conexão, a maior referência aí com o MCU, e que vai de encontro com aquilo que eu falei antes, né? A série, ela busca ser uma coisa mais isolada, para que você não tenha que ver tanta coisa antes, até porque a Marvel precisa captar público novo. A série é uma série jovem, né? A protagonista, ela é adolescente e jovem adulto, então numa questão assim de negócio, né, de marketing, a Marvel precisa de mais gente, né, de público novo, precisa atrair o público jovem, enfim. Então a série num ponto ela é autocontida e de repente vem essa super conexão, e não é uma conexão qualquer, né? É com o primeiro filme do MCU, né, que é o Homem de Ferro, e justamente, então você pega o público novo, um público jovem, faz essa conexão e linka. Olha, isso aqui linka lá no começo. Você quer entender? Volta lá e assiste. Porque aí, quem sabe, a pessoa se interessa e aí, sim, começa a ver tudo que tem lá pra trás, desde o primeiro filme do Homem de Ferro. Então, assim, nesse ponto eu entendo. É uma tentativa do estúdio aí, da empresa, fazer esse marketing, né? Pegar Mas eu acho, gente, que, assim, é uma série sobre a armadura. Ela cita o Tony Stark no primeiro episódio como um cara que não pode fazer isso sem ser milionário. Eu acho que a premissa pede que a pessoa tenha um conhecimento base de um Homem de Ferro 1. Do resto, nem precisa, mas de Homem de Ferro 1 ela precisava. Ah, mas assim, é que esses filmes já estão tão difundidos na cultura pop, né, do mundo hoje, que mesmo que a pessoa não tenha visto, ou viu um pouco, ou viu alguns pedaços, a pessoa sabe hoje quem é Homem de Ferro, enfim, a coisa tá bem mais popularizada, né, esses personagens estão mais aí mainstream, digamos assim, tão mais populares. Então, de repente a pessoa viu um filme lá no meio, viu um Homem de Ferro 2, viu um Vingadores qualquer, tal, e aí pra mim, acho que foi mais pra esse lado. Aí esse link lá com o primeiro filme e, de repente, a pessoa se interessa. Ah, vou lá ver quem que é esse cara, quem que era o pai dele que falou aí, tá linkado com o Homem de Ferro e talvez a pessoa volte lá atrás pra assistir. Uma outra coisa legal também, como vocês citaram aí já um pouco, é esse paralelo, né? Então, desses três personagens, enfim, eles têm semelhanças. Essa questão de tecnologia, né? Ele gostaria de desenvolver mais a tecnologia pra ajudar as pessoas. A Riri também fala lá no começo que ela tem ideias que poderiam ser usadas para ajudar, por exemplo, o paramédico a atender melhor as pessoas, a salvar mais gente, enfim. Eles têm esse paralelo também de querer usar tecnologia para algo bom, eventualmente, né, e usar essas ideias, né, usar essa capacidade para fazer uma coisa boa, né, para a sociedade, principalmente porque a Riri também tem uma motivação para isso, né, que é a perda da família, né, e o padrasto, a melhor amiga. Então, ela tem uma motivação nesse sentido de querer salvar as pessoas, talvez construir essa armadura forma de proteger, né, a família, as pessoas, enfim. E talvez, junto com isso, em paralelo, usar a tecnologia, dar de retorno para a sociedade e ajudar mais gente aí. Então é um outro paralelo legal dela aí com Ezequiel. Mas eu achei legal, era algo que eu não tava esperando, um personagem desse aparecer. E muita coisa vai saindo, né, da história do Homem de Ferro e vai aparecendo aí pelo caminho no MCU, né? Desde aquele funcionário com quem o Obadiah gritou lá e reclamou, que ele não conseguia reproduzir as coisas, depois apareceu lá na equipe do Mistério, né? Então muita coisa vem saindo o próprio Mistério também já trabalhou pro Tony Stark, enfim, muita coisa foi saindo da vida do Tony Stark, seja parceiro de trabalho, seja tecnologia que alguém clonou ou reutilizou, né? Então era um personagem que realmente não tava imaginando que iria aparecer, não tinha visto spoiler nenhum. Então quando ele se revelou ali filho do Obadiah, eu achei legal, eu achei bacana essa conexão. Como o João citou, é uma grande conexão aí com MCU. E aí, enfim, depois ele mudou, ele começa ali bem, bem passivo, né, ele bem tranquilo, e a Riri foi o gatilho que que criou o monstro, digamos assim, né? Ele passou então a defender as suas posições. Ele também, mais um exemplo, ninguém é totalmente ruim ou totalmente bom, fica sempre ali naquela área cinzenta. Então ele sabe que ele tá fazendo uma coisa que não é correta, mas ele também tem os seus limites. Ele vai pra matar a Riri, mas não mata, enfim, finge que matou, não quer trabalhar lá pro Capuz, mas enfim, ele acaba ficando sem opção. O Capuz acabou sacaneando ele, até ele ter esse confronto aí com a Riri no final, e a Riri o ajuda, digamos assim, que é isso que ele acaba falando no final, né? Ele, ó, a gente se acertou aqui, mas a nossa história não acabou, e enfim, devem se encontrar aí mais pra frente. Assim, não mostra tudo o que aconteceu, né? Tudo que ele fez de melhoria, ficou concentrado basicamente nesses raios que ele solta, e talvez super força, né? Porque ele consegue, ele pega ela com armadura e tudo e ergue, né? Então ele pula lá de cima da casa e cai no chão ali, tem grandes problemas, então talvez... E tem alguma cena que quando dá esses raios, dá umas piscadas, assim, parece que dá pra ver o interior dele, então não sei se ele fez alguma coisa, sei lá, tura óssea, alguma coisa... A eletricidade não vem de outro canto, não. Vem da... Seria uma bioeletricidade, ele tira dele mesmo. É impossível ser isso, mas é como se ele pegasse a eletricidade que... concentrar, né? Alguma coisa. Que é dele, digamos assim, do corpo dele pra se comunicar e dar um sacode nas pessoas. Agora, como é que ele... Enfim, é quadrinhos, né? Quadrinhos, filme de quadrinhos, né? Vamos procurar a Epsis Literi, como é que ele faz isso. Vamos explicar a ciência por trás. Enfim, a gente só tá tentando entender o que mais que ele tem ali. Além de soltar raio, tem força, tem um pouco mais de resistência, enfim. Mas sem querer explicar, não. Não tem nem como explicar a ciência por trás disso, não. Talvez esses três personagens aí, talvez ele seja um pouquinho melhor, né? Curioso que eu realmente não lembro o ator de Oppenheimer, não. Acho que ele deve ter feito um papel tão assim... Eu tô até tentei localizar assim qual papel ele fez em Oppenheimer. É um personagem diferente dos quadrinhos, né? Ele sabe que o pai dele era um grandíssimo sacana, certo? Só que mais ninguém sabe do resto do mundo, né? Porque ele meio que morreu no acidente, é todo pro mundo, né? Eu já nem lembrava disso, cara. E tipo, o nome do Obadiah Stane já foi acho que apareceu lá no Arif e tal. Eu já nem lembrava mais desse lance do... como ele que tinha morrido e tal, né? Aliás, essa série recapitula aí dois filmes que já tem um bom tempo, né? O Homem de Ferro e o Doutor Estranho, mais pra frente quando a gente for falar. Mas enfim, cara, assim, também outro personagem, cara, que eu não consegui, sabe, coisa. Ele entra no lance do dilema, ele é esse contraponto pra Riri. Eu acho que ele só virou vilão porque a Riri colocou ele numa fria. Enfim, ele fez de tudo pra não ser igual o pai, né, fugia, ficava isolado e tal, e enfim. Mas ele não, sabe, não é aquela coisa assim que acho que igual nos quadrinhos, que era um baita de um vilão, né, o Ezequiel Stane e tal. Ele mexe com uma coisa que acho que isso era muito, tava muito em voga na época, ainda é hoje, que é o que a gente chama de biohacking, né? Ou seja, as pessoas vão implantando dispositivos eletrônicos ao redor do corpo e tal. O Fraction trabalhava muito a questão do biohacking, né? Do personagem, dos personagens, né? O Homem de Ferro era aquela coisa da armadura e tal, e ele era de fazer esses aprimoramentos no próprio corpo. Acho que essa característica ficou bastante presente no personagem da série, cara. Mas eu acho que assim, a vacilação dele, o fato dele ser tão, tão influenciado, ou seja pela Riri, ou seja pelo Capuz, cara, sei lá, enfim. Acho que poderia ter sido um personagem bem melhor, assim, tivesse talvez optado, e talvez acho que nem seria o caso de uma introdução dele nessa série. Acho que num filme do acho que parece que ele tava pra entrar no filme do Capitão América, né, nesse último, né? Então, na verdade, assim, ele já seria introduzido aí, né, nessa série aí. E acho que tem sim um motivo pra ele estar aí, porque, comparando os três personagens, ele seria um outro personagem de legado, no caso de vilão, né, e que teria problema com os pais. Então, assim, eu acho que tem uma razão, assim, em termos de roteiro dele estar aí. O lance é que essa série desembocaria diretamente em Guerra das Armaduras, que a princípio seria uma série, e que depois virou filme, e que agora ninguém sabe. Então, ele talvez fosse um dos grandes personagens de Guerra das Armaduras, como também seria o Justin Hammer, tava previsto. Então, assim, dá mais personagens pra ter realmente uma Guerra das Armaduras. Tem vários pontos ali de criadores de armadura. E, curiosamente, antes de modificar o roteiro, porque tudo degringolou, até talvez o fato da Coração de Ferro sair depois desse filme, né? Ele seria um dos caras que criaria os implantes da Sociedade da Serpente, quando originalmente eles seriam vilões com apetrechos tecnológicos, né? Sejam dentes para dar mordida. Essas coisas, boca que coisa, tentáculo para feito do constrictor e por aí vai. Então ele criaria isso. Não necessariamente ele iria aparecer na tela, mas iriam dizer que a origem dos produtos era dele. Só que não faria sentido nenhum aparecer desse jeito se a Coração de Ferro só fosse sair depois, né? Dá pra ver que ele sempre foi, vamos dizer assim, sempre trabalhou com o mercado negro e tal. Ficaria bem, né, numa situação dessa. Só teria lógica depois da corrupção dele, né? Não teria ele completamente apático como ele tava no começo ali, não tem sentido. Não, eu acho que assim, é um personagem que merecia talvez um melhor desenvolvimento, né? Eu acho que essa coisa faltou essa pegada que tem no Ezequiel Stane do Matt Fraction, cara. Eu acho que faltou um pouco isso no personagem. Mas é aquela coisa também, né? Se a Riri puxou pra um lado mais dúbio. Ele também, se fosse só ser um maluco maníaco lá, ficcionado em ter vingança, a introdução dele seria completamente diferente. Ele pode ser que se torne essa pessoa do Matt Fraction, a partir de agora, né? Sim. Mas originalmente não, né? E eu não achei ruim, entendeu? Como eu falei, talvez o ponto mais fraco de todo personagem, porque o Alden não é essas coisas todas como ator, eu acho. E, enfim, é isso. A gente comparou já os três personagens. Esses são os personagens principais da trama, né? Cada um tem sua jornada em particular, que, digamos assim, não termina bem pra ninguém, né? Mas antes de se rumar pro final, vamos falar um pouco sobre um tema que entrelaça ali, principalmente a história da Riri durante toda a série, e que seria uma quarta personagem importante. É uma personagem que existe nos quadrinhos, mas não necessariamente dessa maneira que originou-se, né? Que é a Natalie, né? Como eu falei um pouco antes, a primeira IA da Riri nos quadrinhos é o Tony Stark. É uma trama muito complexa, mas ele praticamente é o Tony Stark mesmo funcionando como IA. Não é um código nem nada e por aí vai. É de uma maneira o Tony Stark sobreviveu, botou os padrões mentais lá dentro dessa programação. Então ela pensa como se... Inclusive isso aí foi logo depois da série do... Ah não, foi Guerra Civil, né? Foi logo depois de Guerra Civil 2, que a Capitã Marvel matou o Tony Stark e supostamente sobreviveu como IA. Depois pegam esses padrões mentais e botam no corpo dele de novo. Mas enfim. A ideia então, que fica meio estranho, porque há esse questionamento de ética em termos disso, né? Que ela até pergunta pro Zack, né? Que se ele acha que é ético. Não, isso é ético. É ético se a pessoa for ética, né? A IA vai ser ética se a pessoa for ética. Por quê? Porque, a princípio, a ideia da Riri talvez fosse ela criar ela mesmo como IA. Do jeito que foi feito, era pra ela criar uma IA que nem ela. Coisa meio ególatra mesmo. Porque seria isso, padrões mentais dela. Ia escanear o cérebro dela pra IA pensar na mesma lógica que ela. Mas, de alguma maneira, por uma coisa ilógica, ela pegou no sono no meio do escaneamento lá... E a IA ficou meio que como terceira pessoa. É como se fosse o jeito em que ela via a Natalie, né? Então ela via a Natalie sempre muito alegre, muito não sei o quê, lalalala. E a Natalie sempre amiga de esporte, tentando fazer tudo. E foi involuntário, né? Foi no subconsciente dela que criou a Natalie ali. A Natalie é a segunda IA dela realmente nos quadrinhos. Tem esse lance de ser uma amiga morta, que foi uma homenagem à amiga morta. Então aqui ficou uma dubiedade muito grande, porque de um lado, a Natalie é muito intrometida, ela meio que vira o grilo falante da Riri pra fazer certas coisas, mas também com um jeito meio infantiloide, né? Mas é o lado mais bem humorado. Eu havia até gente dizendo que achava que a atriz da Natalie seria uma melhor Coração de Ferro, mas eu acho que não é esse o problema. Eu acho que der pra Dominique pra ser daquele jeito, meio marrenta, meio egoísta, e a Natalie ficou sendo a personalidade mais alegre, que sorri. O lance também dentro dessa discussão de IA é que, querendo ou não, ela usou uma figura morta, né? Pra ser aparecer como menos. Não foi proposital, óbvio, mas isso é um questionamento que se coloca até hoje em dia, de você usar, por exemplo, não como IA, né? Mas usar a semelhança de atores que já morreram pra isso ser gerado como atores futuro. Então, o que realmente, como é que você enxerga isso? A mãe dela enxergou isso como boa. Falou assim, pô, você pode fazer uma do Gary do Padastro. Então, ela já enxergava de outro jeito. Só que ela tentava convencer, mãe, não é a Natalie, assim como não ia ser o Gary. É só um monte de programação que emularia essas pessoas. Já o irmão da Natalie, né, que era um paquera dela, que é o Xavier, né, o Xavier, né, o Xavier, ele acha aquilo um absurdo, odiento, né? Tipo, ó, eu tenho até minhas homenagens pra minha irmã. A minha homenagem pra minha irmã era uma mixtape que ele fez que tinha uma gravação da voz da irmã que ele usava pra lembrar dela. Mas daquele jeito, agindo com uma irmã, sem ter pedido autorização dele, ele achou meio que um absurdo aquilo. Então, é até uma discussão que a série se propõe a tratar, mas que para ali, né? Como vem uma tal de uma série do Visão aí, que parece que vai tratar também sobre IAs, talvez o tema amplie e continue ali. Mas quem sabe, né? Então, né, ficou acho que bem claro que foi algo não planejado, né? Acho que o objetivo ali seria, então, ela mapear o próprio cérebro pra criar essa IA pra que pense. Justamente, ela é uma pessoa, ela é gênio, então ela fala, vou criar uma IA com base em mim mesma, talvez pra conseguir acelerar as coisas, enfim, e me mostrar coisas que eu não tô vendo, mas da mesma forma que ela faria, né? Pra que chegue em conclusões que talvez ela mesma chegaria, mas de uma forma mais rápida, digamos assim. E por conta de algum bug aí, alguma coisa no meio do processo, como foi aí o escaneamento do cérebro e ela adormeceu. E a amiga era uma pessoa que ela sentia aí muita falta, né? Além do padrasto, né? Claro. Mas é como era alguém que era muito próximo. Ela sentia falta, sei lá. Então a IA se manifestou aí, se deu uma autoimagem da amiga. Mas você vê que em nenhum momento, assim, embora ela aparente ser amiga e haja como amiga, eu acho que se fosse realmente a pessoa talvez questionasse as decisões que ela estava tomando. Mas como a IA é baseada nela mesma, né? Então em nenhum momento ela questiona. Ela questiona, Dona Van. Ela funciona até como um grilo falante da menina. Não, eu acho que um pouco, mas se quiser se impedir mesmo, tinha impedido, né? Mas não impede. Mas você tem que entender o seguinte, ela não é realmente amiga, mas é como Exato. Ela imagina que a amiga fosse. Então quando ela faz umas merdas lá, aí ela fala, é até engraçado que quando ela tá brigando com a IA, você é um monte de número, isso aqui. Ela não aceita que é um monte de número, nem código, nem nada. Aí tem uma hora que ela até bate na mão, assim, ó, preste atenção no que eu falo, dá uma batida na mão, que tipo assim, a gente que é brasileiro não entende muito isso, né? Mas pra comunidade local lá, às vezes você fala batendo com a mão, é meio que dando uma bronca assim, ela, não bate a mão pra mim não, né? Que é como se fosse um equivalente, não meto o dedo da minha cara não. E aí, você vê que ela tem um outro lado que a Riri não tem, que talvez estivesse sentindo falta. Ela não é realmente a menina, mas é o que a Riri queria que a menina fosse. Queria que a menina tivesse ali pra ser, vamos dizer assim. É, vamos dizer assim, que fosse talvez uma manifestação ali do subconsciente da Hiro, aquele fundinho quando você sabe que você tá fazendo algo errado, mas você faz mesmo assim, então é aquela sensação, né, aquela sensação de que, puxa, eu não devia estar fazendo. Então, a IA até fala pra ela, questiona um pouco, mas não impede totalmente como poderia fazer, né, porque se fosse pra impedir, ela pegaria, prende ela na armadura e leva embora, e não vai fazer nada errado, e é isso. Então, porque no final das contas, ela, a IA e ela é quase a mesma coisa, enfim, chegar na mesma conclusão, talvez por caminhos diferentes aí. Mas, enfim, ficou legal, ficou engraçado, né, acabou gerando bastante piada, serve pra Riri nas conversas com ela, externar o que ela tá sentindo, falar desses traumas do passado, então serve, né, como esse recurso pra desenvolver um pouco mais da própria Riri. E é isso que você falou, né, você vê a forma como cada uma das outras pessoas tem ou enxerga esse assunto, e dá pra trazer essa discussão pra fora, né? Vamos usar a inteligência artificial pra refazer ou fazer cenas novas de pessoas que já morreram? Vamos trazer de volta pessoas que a gente já perdeu e vamos criar uma simulação, né, com base em tudo que você tinha de memória? Coisa que isso já vem sendo discutido até, né? Black Mirror já tem episódios que citam esse tipo de assunto, né? Vamos criar, vamos pegar tudo que você tinha da pessoa, né? De e-mail, conversa de WhatsApp, tudo que você tinha da pessoa de virtual, você joga isso num tema, e aí a IA aprende e começa a responder da mesma forma que a pessoa talvez fosse responder com base nesse conhecimento todo que você alimentou ali. Enfim, é uma discussão bem, bem atual, mas, enfim, pra série ali acho que funcionou, serve como um pouco de alívio cômico e serve também pra desenvolver ali a personagem. E aí é isso, junto a gente vê ali o irmão da Natalie, não gosta gosta a princípio, depois no final ele fala assim, ah, se é importante pra você, eu vou tentar entender o que que você gosta, enfim, a mãe já gostou logo de cara, as outras pessoas, parece que, as outras pessoas que eu digo ali do grupo dela no final, quando eles se juntaram pra fazer a armadura, parece que ninguém questionou muito, né, nem a criança, né, a criança não. Já olhou ali, já ficou. Já tinha um menino lá só, né, o menino tava atrás de dinheiro só e acabou. Ele é um pequeno, um jovem empreendedor, né? Ele quer saber da grana. Mas eu digo assim, as outras pessoas, o menino foi chegando, ah, tá bom, tem aí a IA. Talvez a amiga lá, amiga não, a Zelma, que é a minha da loja, não questionou tanto, porque afinal de contas também ela vem de um outro universo aí. Também, né, talvez. É, e ela vem de um universo onde ela já viu muita coisa, então ver uma simulação, uma manifestação de IA ali com a forma de uma mulher que já morreu, não é assim tão complicado pra ela de assimilar, né, então... É uma quinta-feira pra ela. É só mais um dia. Com certeza ela já viu coisa mais feia e mais complicada. Quando você fala, né, questão de IA, de pessoas que já morreram, eu vi uma matéria no Fantástico esse final de semana que pra mim faz um pouco mais até de conexão com o que a gente tá conversando aqui sobre a série, que é sobre pessoas, não nós somos mais de famosos, né, mas são pessoas assim, no cotidiano que a gente conhece que morreram e a gente pega, alimenta ela com vídeos antigos, sei lá, vídeo fita cassete, áudios, começa a alimentar, né, como toda IA precisa de um banco de dados ali, e depois você gera ali uma pessoa, talvez tridimensional, se você tiver algum projetor holográfico, alguma coisa nesse sentido, ou realmente só na voz, né? Tem um cara lá que a mãe dele faleceu já faz mais de um ano, e ele fica vivendo como se a mãe dele estivesse junto com ele, conversando, dando sugestões, né? E foi até engraçado porque, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de assistir a série, e eu consegui fazer esse paralelo muito grande com o que tava acontecendo, porque, querendo ou não, é uma coisa muito recente pra gente conseguir discutir, pegar uma complexidade muito grande pra falar o que é ético ou moral, e é muito difícil, sei lá, criar uma opinião tão formada, assim. É um pouco estranho, só que a gente, que nem o Donovan falou, já é alguma coisa que a gente vê em séries, e querendo ou não, alguma coisa que aqui a gente trata como acidental, mas depois a gente já normaliza, e como é uma coisa um pouco mais fantástica, né, ela é bem parecida com a Natalie, então a gente só simplesmente aceita, tipo, ah, é a Natalie original, mas ela tem um pouco de consciência ali, ela tem um pouco de pensamento, sentimentos em alguns momentos, né, então você vê aquela dinâmica entre as duas, porque é bem divertido, mas ao mesmo tempo você entende que é um subconsciente da Riri, então é uma discussão muito profunda pra entrar. Ela começa com um subconsciente, né? Como subconsciente? Ela mapeou e tem aquela ideia da Natalie. Depois, no próprio computador, ela começa a ir atrás das fotos, vídeos e áudios e começa a estudar os comportamentos da Natalie, essas coisas pra se aprimorar cada vez mais. E acaba se emulando como se fosse ela, né? Até de sentir falta do irmão, porque o irmão ficou agindo daquele jeito, ela se magoou e por aí vai, né? E outra coisa, né, o João falou sobre essa questão da ética aí, às vezes me arrependo, né, mas fui levantar de um artigo tinha sobre isso, né, que o Ryan Coogler falou que levantava o debate sobre ética, aí o pessoal, como é que ele quer levantar um debate sobre ética na tecnologia, não sei o que lá, se a Riri nem ética é na série e por aí vai. Gente, pra começo de conversa, né, eu me arrependi porque as pessoas parecem que raciocinam com a cabeça de outro canto, não a que tá entre as orelhas. A falta de ética da Riri, de roubar, de fazer essas coisas, nem é mais debatido, nem é mais discutido, porque isso aí a gente já sabe que é errado e já sabe que tem consequências e tem leis pra isso. Então não tem nem mais sentido você discutir. Ah, não discute, por isso que o mundo tá assim hoje. Gente, já está definido o que acontece e a gente sabe que é antiético tudo que ela faz. Quando você se propõe a criar um debate sobre a ética em determinado assunto, o uso de IAs, e especificamente pra isso aí que a série colocou, é porque não existe ainda um ponto linear para você dizer que até aí é certo, que até aí é errado, porque ele coloca duas posições através da mãe e do irmão, e que as pessoas enxergaram a mesma situação de jeitos diferentes e se sofreram ou se emocionaram de jeitos diferentes, entendeu? Então quando você tem um debate sobre ética é porque não existem as regras, as leis. No futuro, quem sabe, a gente vai saber se realmente isso é uma coisa muito errada ou não. Como falou o João aí, é muito cedo pra saber, por isso que existe o debate sobre a ética em tecnologia dessa questão aí, tá? Mas acho que as pessoas às vezes confundem a coisa, porque aí Riri age desse jeito, desse comportamento, a série não pode ter um debate sobre ética nesse sentido. É isso que eu ia falar, o pessoal tá misturando, né? Não, mas só mistura. Às vezes eu exijo demais da cabeça das pessoas que comentam nas redes sociais. É a personagem ela ser boa ou má, e com isso você querer trazer uma discussão pro mundo mundo real, e aí o pessoal já mistura tudo. Parece que o pessoal já não perdeu a noção o que é real, o que é fantasia. Tá uma grande loucura, na verdade. Cara, acho que o ponto mais interessante mesmo é essa discussão, né, da IA, né? É, a Natalie realmente é o, vamos dizer assim, o contraponto, né? Vai, acho que talvez seja o próprio subconsciente da Riri tentando impor algum limite às suas atitudes e tal. E aí ela se manifesta na Natalie, né? Acho que de certa forma é um pouco isso, né? Como a gente tá falando, né? Essa questão da perda, né? Do padastro e da Natalie é algo que afetou bastante a cabeça da Riri, a ponto de talvez ela ter perdido os freios que ela tem, né? É uma coisa bem interessante quando a gente pega, por exemplo, o personagem como, por exemplo, o próprio Miles Morales, por exemplo, você vê que o fato dele ter um amigo ali e tal, que sabe a identidade secreta e tal, não sei o quê, é que ajuda ele a colocar, deixar ele mais ou menos no trilho, né? Quando a gente fez os podcasts sobre Peter Parker, a gente vê que falta de ter um que saiba identidade, que compartilha e tal, isso não ajuda muito Peter Parker nas coisas dos seus dilemas. E aqui talvez ela meio que projeta isso na IA, né? Obviamente a IA não é pra impedir ela 100%, apesar que tem a própria Natalie tem seus momentos de rebeldia na série, né? De largar ela mesmo e tal, lá na cena do Ferro Velho, né? Quando passou pela cabeça da Riri de deletar a IA, né? Certo? Quando aparece daquele jeito e tal. Mas ela é o freio. E tem essa discussão hoje que tá bastante, né, pendente. Acho que o João falou bem. Aí eu não tinha visto essa matéria no Fantástico, mas já tinha visto outras matérias. De realmente as pessoas estão... E aí eu acho completamente doentio a pessoa que vamos dizer assim, cria essa muleta, mas enfim. Não, e muda completamente o seu entendimento de luto, né? Exato. Certo. Porque você acaba criando fantasmas virtuais. Basicamente isso. E é algo que a própria série, no final, ela vai discutir isso. Como ela não consegue lidar direito com esse luto, ela faz aquilo que ela faz no final. Ela não aceita a perda da Natalie, né? E de certa forma, a Natalie virar a IA dela é o fato que ela não aceita essa perda. Certo? Talvez ela aceita melhor a perda do padrasto, mas ela não aceita a perda da Natalie. Só uma curiosidade, né? O padrastro dela também ele faz um policial, né? Eu não lembro agora o nome do ator, mas ele faz um policial numa série que também se passa em Chicago, né? Ele saiu recentemente da série, né? A Chicago PD, né? E ele também fazia um personagem de Chicago, né? O padrasto, curiosamente. O lance do padrasto, enfim, tem uma cena até meio bonita no penúltimo episódio, em que a Natalie que entrega pra ela um momento de conclusão, assim. Ficou meio estranho, porque a Natalie projetou uma coisa em que ninguém viu, né? É como se fosse em terceira pessoa, então não tinha lógica dela projetar aquilo ali. Mas, enfim, série, tecnologia, tem que precisa explicar. Então ela projeta um momento que ela tá com o padrasto apoia ela, a genialidade dela, que ela era meia, desde pequena, ela era meia turrona daquele jeito, né? É, então, cabeça de coisa... ferro, né? Ironhead, né? Engraçado, né? É isso que eu ia falar. Ele apelida ela de cabeça de ferro, porque... E fica dúbio, né? Fica cabeça de ferro, porque ela é cabeça dura, e cabeça de ferro, porque ela levou uma martelada ali e a cabeça não machucou tanto, né? E aí, deu esse nome, mas não deu a explicação porque era Coração de Ferro, né? Coração de Ferro ainda é o nome da série, mas não é o nome da heroína. Então, foi um negócio que ficou ainda aberto pro futuro, pra saber quando é que ela vai se chamar de Coração de Ferro, porque até agora nada, né? Mas enfim, eu vou aproveitar então esse momento aí que a gente tá falando aí sobre... vocês já estão meio que cutucando o que vai aparecer no final, né? Vamos passar pra outra personagem aqui que vai meio que resumir esse lance que ficou tão conflituoso aí entre magia e tecnologia, que é a Zelma Stanton, tá? A mãe da Zelma na série aparece antes, tá? É uma amiga da mãe, né? Acho que é Madeline que ela chama, alguma coisa assim. E aí ela até faz uma piadinha, né? Que ela perdeu foi expulsa do MIT, e ela fala, você precisa dessas joias e por aí vai. E ela não dá muita fé no começo sobre essa coisa de magia, de ocultismo, de por aí vai. Mas a mãe valoriza, né? As amigas da mãe, sim. Aí, no alto de desespero, porque ela agora reconhece que o capuz tem um poder que vem de outra dimensão, vem de outro canto, ela vai procurar, vai que a mãe consegue alguma coisa, né? Aí leva a mãe pra loja da Madeline e encontra lá uma filha, que é a Zelma, que aí sim é uma personagem dos quadrinhos, criada pelo Jason Aaron. Muito interessante, por sinal, quem não leu a fase do Jason Aaron é muito divertida. Ela dá uma outra guinada e um outro entendimento do que é o Doutor Estranho, de como o Doutor Estranho vê o mundo. O Doutor Estranho vê a todo momento vários planos ao mesmo tempo, e tentando a hora ver que existem criaturas que a gente não tá vendo ao nosso redor, nosso ambiente. Algumas são benéficas, outras são maléficas, outras são indiferentes, mas podem estar se alimentando do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do sei o quê. E uma dessas criaturas tá meio que na cabeça da Zelma. O Doutor Estranho ajuda a tirar. É o tal dos vermes, não sei das quantas lá, que ela até faz uma piadinha, uma referência lá no meio, quando a mãe da Riri abre um pote lá, diz, olha, cuidado com esses vermes. Quando ele gruda na tua cabeça, não sai mais. Então ela tem um contato com o Doutor Estranho, e o Doutor Estranho salva ela desses vermes. Salva não, né? Tira da coisa que tava prejudicando ela. Então, basicamente, o Doutor Estranho na fase de João era é um médico extraplanar. Então tá toda hora meio que atuando sem a gente ver, né? Salvando as pessoas, curando, assim, né? E a Zelma começa a enxergar também o mesmo mundo que o Doutor Estranho enxerga. Começa a desenvolver um pouco de magia, vira a bibliotecária dele e depois vira a bibliotecária da Academia Estranho. E aqui na série ela é adaptada desse jeito, tá? Como eu sei que quem gostou mais dela e de todos os personagens foi o Felga gostou mais dessa, vou deixar ele começar agora. Cara, acho que de todos os personagens, a Zelma, pra mim, foi a mais carismática e aquela que, de certa forma, cria-se alguma conexão. Todo o background dela é, de certa forma, parece que tanto a mãe quanto ela tem uma grande conexão com o Doutor Estranho, certo? Por causa do... Elas começam a falar muito de Karmatage, começam a falar muito do Doutor Estranho 1, certo? Principalmente A mãe era aluna e fugiu. E ela é filha de uma aluna. Isso. E tanto é que é basicamente quando elas estão explicando lá pra Riri lá o que tá... as coisas e tal, elas fazem um resumo de Doutor Estranho 1, né? Cita o Caecilius, aquelas, né, as cicatrizes, né, que tem no personagem que decorria lá dele tentar acessar a energia negra, né, da dimensão Dormammu e tal, e faz assim um bom resumo, tal. Então, e aí meio que posiciona a personagem quase que assim, vamos dizer assim, olha, ela só faltou aparecer o Wong, alguém assim pra ficar ainda mais evidente a ligação, né? E acho que assim, de todos os personagens, ela é o que tem mais um carisma mesmo. Acho que daria até, acho que o Coveiro falou que talvez estão se cogitando fazer uma minissérie sobre a Academia Estranho, né? Alguma coisa assim. Eu acho que ficaria perfeita pra desenvolver ainda mais. Aqui a gente tem um conflito entre magia e tecnologia e tal. E ela tenta fazer uma grande separação entre o que é magia e o que é tecnologia. Então, um dos pontos é, a tecnologia é mero instrumento. A magia não, a magia envolve troca, a magia envolve, vamos dizer assim, você vai dar algo em troca de algo, né? Você já vê que tem uma relação de pactos aqui, né? Custo, como acontece. É, o custo. É, certo? E outra coisa que ela fala, né? Acho que a mãe dela fala. A mãe, né? Fala. A mãe dela fala que tecnologia não existe. Boa tecnologia e má tecnologia. Existe uma boa pessoa que faz o bom uso da tecnologia. Bom uso ou mau uso? Agora não, magia não. Magia não. Magia você tem magia boa ou magia ruim. E aquilo lá era magia ruim, né? No caso, exatamente. Capuz, certo? Era pra ficar distante e tal. Tanto é que quando elas começam a analisar e ver dimensões negras, tudo aquilo lá, elas chutam que é primeiro, né? Que tem a ver com Dormammu, né? Que de certa forma não deixa de ser uma referência aos quadrinhos pro Capuz, né? E era pra enganar mesmo a pessoa. Todo mundo ia achar que era Dormammu, né? Sim. Enfim, não quer dizer que não veio de lá, né? Pode ser que o nosso amigo lá, né? O cara lá tirou do... Exatamente. A origem ninguém sabe, né? É, ele só aparece lá. E tem todo esse... toda essa construção, né? Aí depois tem ela ajudando a fazer a armadura, né? Incluindo... E assim, cara, se a Zelma tivesse sido introduzida, talvez, lá em Homem-Aranha ou algum momento antes, ela teria sido perfeita pra fazer aquela magia que o que dá errado? Que Stan faz, né? É, mas ela ia ser super poderosa demais. Ia ser fora não, do... Não sei, mas o fato dela fazer e dar o erro que deu, né? Seria ainda mais crível do que o Doutor Estranho ter aceitado a proposta lá de um adolescente, né? Ela teria sido perfeita, né, pra ir nesse ponto. Enfim, e aí agora tá meio que aberto, né? No final, né, o Capuz vai procurar ela, né? Certo? E ela não sabe que eu... Ela não sabe o que é o que o cara... Acho que ambos ali não sabem que um... Exatamente, não tem como saber, né? Então a cena pós-crédito, o Felco já tá adiantando aí, mas a cena pós-crédito, o Capuz sem o Capuz vai atrás dela. Então, e aí fica... assim, um não sabe que... Vamos dizer assim, um não sabe que é o antagonista do outro, né? Exatamente. Porque ela ajudou a montar a arma... A imbuir lá as forças, né? Na armadura da Riri, certo? E ele não sabe que ela é amiga da... Enfim, ou pelo menos aparentemente... E vale ressaltar, né? Quando ela alimenta a... que ela nem sabe direito de onde vem aquela energia lá vermelha que ela coloca, né? Porque vale ressaltar, entra de novo um problema grande problema da armadura da Hira. Ela não tinha poder de fogo pra lidar com o capuz, porque ela tinha uma bateria solar e eólica que já tinha sido destruída. Por mais que tivesse refeito ali no carro, né? Que pegou o carro do padrasto pra fazer a nova armadura, a Mark V dela, né? Ela não tinha poder de fogo pra isso. Nada que ela tinha. Ela tinha um raio que ela desenvolveu agora, que ela tirava com um raio ali. A coisa mais nova que ela tinha, mas mesmo assim não ia durar muito. Então ela queria uma energia como se fosse uma pra alimentar, né? A bateria mais forte, a bateria, né? E aí teve o custo, né? O fato de alimentar lá a bateria dela com energia mística expulsou, né? Ou deletou a Natalie do sistema operacional lá. É, então. E aí fica depois, né? A Riri fica a todo custo tentando trazer de volta. É, ela tenta se escanear várias vezes e não consegue, né? Foi uma coisa única lá, o escaneamento do cérebro dela. Foi um momento único mesmo ali. Mas enfim, eu acho que de todos os personagens, depois a gente vai falar do outro, que eu acho que também ficou muito bem. Acho que de todos os personagens, a Zelma é a melhor mesmo. Bom, pelo menos vai ter uma adolescente que o Felga vai torcer numa futura academia estranha. Gostei muito da Zelma. Acho que ela é habilidosa, mas na medida certa. Ela não faz nada muito sobrenatural, muito sobrenatural, obviamente, né? É magia. Mas no sentido de fazer uma coisa muito grandiosa, ela consegue mostrar que ela tem as habilidades dela. Até faz umas brincadeiras falando: ah, tudo que eu sei eu aprendi com um bruxinha do TikTok, sabe? Coisas assim. E é bem adolescente, mas consegue ser carismática, né? O contraponto com a Riri, que ela é mais fechada, ela é um pouco mais ancorosa e às vezes um pouco mais arrogante, né? Então ela demora muito a conseguir pedir ajuda para as pessoas. Aqui a gente tem uma personagem um pouco mais aberta, um pouco mais leve, que é inteligente. Ela tem os conhecimentos ali porque provavelmente ela foi atrás daquilo, assim como a Riri também tem os conhecimentos porque provavelmente ela foi atrás daquilo, né? Então tem esse contraponto entre as duas personagens. Eu gostei muito mais dela aqui do que nos quadrinhos. Eu não gosto muito da... Não é que eu não gosto da Zelma nos quadrinhos. Eu acho ela meio whatever, sabe? Ela tá lá, não tenho uma opinião muito formada sobre ela, mas aqui eu gostei bastante. A Zelma é mais velha nos quadrinhos também, sim, né? Vale ressaltar. Sim. Aqui eu gostei porque eu achei que ela tá uma personagem mais divertida e acho que ela também tá um pouco mais por conta própria, ela não tá na sombra do Dr. Strange também, ela não depende muito dele e acho que aqui ela casou muito bem com a proposta da série, gostei da adaptação, acho que foi muito feliz a escolha também até da atriz, até a esteticamente falando, né, ela ficou bem parecida, gostei bastante disso e no geral com o pós-crédito fiquei mais curioso e sei lá, esperando pra ver mais dela, né, porque é uma personagem que eu quero ver ela novamente aí desse universo, porque faz muito sentido e confesso que quando a gente tem aquela cena que ela tá fazendo todo o ritual ali pra conseguir energia infinita, né, que a Riri precisa, pra conseguir combater energia infinita com energia infinita, né, na hora que a Natalie acaba dando apagão ali, acaba sumindo ou teoricamente morrendo, né, eu achei que no final a gente tem um final um pouco mais feliz com a Riri conseguindo mapear novamente o cérebro dela e aí ela voltou, tudo certo, vamos ficar felizes aqui, só que a gente teve um desfecho mais diferente, né. Na verdade a Riri não conseguiu mapear, ela ficou tentando várias vezes ali e deu errado, não sei porquê, já dava como se fosse o escaneamento completo e não produzia isso, nada. Isso, tipo, pra mim parecia que tava concluído, mas não do jeito que ela queria, né? Só parecia concluída ali. É, mas não aparecia, porque é como se fosse uma operação repetida que já foi feita e não dava de novo a IA, né? Concordo com vocês, né? No Brasil, assim, uma personagem mais carismática, mais divertida, eu acho que é pra dar também esse contraponto. A Riri desde o começo, né? Ela vem toda marrenta e mais fechada, e a Zelma se mostra também uma menina bem inteligente, porém ela vem ali sob o olhar da mãe. A mãe provavelmente vem orientando. A mãe é antiga aluna lá de Kamatage, então deve vir orientando. E ela aceita, aparentemente, a orientação, né? Ela tem os momentos dela de adiantar um pouco, mas ela não avança além do limite. Então ela vem aprendendo por conta própria, criando a sua própria magia, como a mãe até cita em algumas das cenas, mas ainda assim ela aceita a orientação e não passa desses limites. E uma coisa que eu queria comentar que eu achei engraçado é como é que ela sabe tanto sobre o Kaisen filhos e tudo que foi feito. A mãe, por ter estado em Kamatage, sabe do assunto e contou pra ela, enfim, dentre várias histórias que ela deve ter pra contar de lá, ou tem alguém lá de Kamatage que é bem fofoqueiro e sai espalhando essas histórias por aí, né? Porque ela sabia bastante detalhe, né? Do Caecilius, seguidor de Dormammu, das marcas que ficava pelo rosto, no corpo, o que que acontecia, né? Ou ela assistiu o Doutor Estranho, né? Bom, vale ressaltar, primeira coisa, né? Quando o Doutor Estranho enfrentou com a Sky Series, isso já faz 10 anos. É. Então, já é bastante tempo. Não foi ontem, vamos dizer assim. Doutor Estranho 2016? Por aí, né? Por aí. Quase 2016. 2016. Vale ressaltar que o UCM tá no futuro, né? Tá adiantado uns 3, 4 anos. Então, basicamente, eu não sei qual a idade dela, mas ela era bem novinha, deu tempo, né? Talvez... Não, acho que a mãe dela já tinha fugido de Karmataj, que é... A mãe dela fugiu de Karmataj porque tava grávida, pra ter ela longe de Karmataj. Que ela, inclusive, tinha umas cismas com algumas pessoas de lá, né? Alguém tá documentando e espalhando isso aí pela Deep Web. Pode ser superior ao Doutor Estranho. Né? E ela pega livros, ela falou que estudava por livros também. Também. Mas assim, é muito detalhe. Então, alguém tá documentando isso em algum canto e o pessoal tá podendo acessar e descobrir esses assuntos. Porque toda aquela briga, toda aquela batalha de Doutor Estranho 1, a maior parte das brigas, embora fossem na rua, geralmente era na dimensão espelhada. Né? Então, acabava não interferindo com o mundo real. Mas enfim, alguém tá vazando informação. Então eu achei engraçado isso, lá ter tanto detalhe. Acho que eu sei quem é. É a Medicine com dois N's e o Y. Deve ser. O Wong fica junto com ela, eles ficam tomando um negócio, aí ele fica meio bêbado, ele vai soltando a informação. Acho que é a Medicine que fica falando. Vai ver que ela que fica no TikTok soltando informação e a outra fica só coletando. Ah, legal, vou estudar isso aqui. Mas gostei, é bacana. Então dá esse contraponto, faz o choque aí de magia e tecnologia, e na verdade elas conseguem fundir, né, as duas coisas, mas como elas já citaram aí, a magia vem sempre com um custo. Me lembrou até o cara da outra série lá, o Rumpelstiltskin, ele falava bastante de que magia vem sempre com... E aí, acho que é uma coisa meio que padrão quando se fala de magia, né? Várias histórias, né? Várias histórias de magia acaba trazendo esse elemento, né? De custo, em algum momento deve ter uma origem sobre essa história aí, sobre magia ter custo, mas não é restrito daí, nem da Marvel, nem do cinema. É algo comum que os roteiristas, enfim, o pessoal acaba utilizando, né? Mas e aí, enfim, é legal pra mostrar. Você vai usar, mas toma cuidado, tem custo. A gente tem visto isso nos filmes de Doutor Estranho mesmo, de que nos filmes ou no Arif, né? Enfim, você vai usando ele vai usando as coisas, vai coletando poder e isso traz problema, tem custo, enfim, tem essas questões. Então não é nada novo também. Então quando elas citam esse assunto, no caso aí foi a melhoria da armadura, né? Fundir a magia com a armadura, a IA. E eu acho que o que o João quis dizer, que eu concordo, é que é interessante ela perder a inteligência artificial, não conseguiu mais recuperar, que se ela conseguisse e ter esse final feliz, não, ela conseguiu recuperar a IA, não... É pra mostrar que mais um caminho, mais uma coisa que não deu certo. Então ela perdeu a amiga uma segunda vez, sem conseguir se despedir mais uma vez e não recuperou. Então faz sentido com o que a personagem vem vivendo, né? Esse caminho em direção às coisas erradas. Então ela toma a decisão errada, uma coisa ruim pra ela acontece. Seria bem clichê, vamos dizer assim, mas esperado até, não seria ruim de jeito nenhum, se ela tivesse tido um momento de crescimento e virado a jornada de herói dela, de aprendizado dela, naquele momento que todos os amigos dela se reuniu ali pra ajudar ela a construir a armadura nova do carro, e aí ela, olha, finalmente reconheci que preciso de ajuda, que minha mãe tava falando, você não pede ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Seria um momento, só que, como eu até disse, enfim, respondendo um dos comentários aí do site, isso é muito legal se você seguir a Ipsis Literary lá, a jornada do herói do Campbell, que é como feita essas histórias. Mas às vezes na vida real, não. A pessoa é meio cabeça de ferro mesmo, como ela é. E muda tão facilmente, né? E fez sentido. É isso que você falou. Ali seria o momento dela ter a virada, só que ela sofre o trauma de novo. E aí a coisa desanda. E aí ela vai ladeira abaixo. Aí não tem como mais. É tanto que quando ela perde a IA, ela disse: bom, vou resolver minha treta agora com capuz. E depois eu penso nisso, né? Exato. Então, ela ia pensar depois como resolver nada. Não tava perdida, assim, que ela ia querer resolver de qualquer jeito. Ah, não. Ela não ia abandonar. Aproveitamos para falar do último tópico aqui, apresentando o outro personagem tão importante, surge em um episódio só, mas ele é referido em vários momentos, seja com uma sombra, seja com um atormento lá pro Park Robbins, que é criador, né? Não vou dizer o criador, mas o que entregou para ele os poderes, né, inicialmente. A princípio todo mundo acha que é o Dormammu, como vocês falaram aí. Tava sempre associando que era o Dormammu, porque a Zelma disse que era, pela natureza da coisa e por aí vai. Mas é isso que, como a figura mesmo diz, né? Que Dormammu, que Dormammu não serve nem pra limpar a minha bunda. Porque estamos falando aqui do Mephisto, um personagem que, como eu falei na introdução desse podcast, prometido desde WandaVision, né? E que em WandaVision falaram, né, que o diabo está nos detalhes e você só vê a verdadeira forma do diabo num detalhezinho, num reflexo de uma colher que você vê a verdadeira forma do Mephisto na cena, né? Bom, detalhes. O Mephisto, a gente descobre que ele é o que faz o pacto com o Parkin Roberts, né? Que, na verdade, nos quadrinhos não tem um pacto. Aqui foi feito, de fato, um pacto, né? Ele pede alguma coisa em troca, ele vai dar o poder pro Parker, não sei o quê, mas através de uma ferramenta, né? Ele dá a vara pro Parker fazer as coisas, que é através do capuz, né? Só que aí o Parker meio que quer quebrar o acordo inicial com ele, porque acha que é pouco, né? Ele conseguiu poder demais, mas se sente muito vazio, né? E aí o Mephisto fala: você tá exigindo demais, mas vamos fazer o seguinte, se você souber usar bem o capuz, assim, ó, do meu jeito, aí eu te dou mais poder. Não fica muito claro bem o que ele vai querer lá, mas é como se a princípio, né, os planos que ele tinha pro Parker Robbins tivesse se extinguindo quando tivesse concluído, e ele queria mais dele, né? Mas aparentemente não se tornou. Mas quando ele encontra a Riri, e talvez o Mephisto soubesse que ia ter esse conflito entre ele e com a Riri, você vê que ele cede ainda mais à natureza demoníaca dele. Até um certo momento ele se transforma num demônio, numa criatura lá, os dentes pontudos, a cara totalmente transformada, né? Lembrando um pouco até um certo momento que o Dormammu se aposta do corpo do Parker Robbins nos quadrinhos, né? Que ele fica meio endemoniado também, né? Tem um conflito com a Riri, mas a Riri engana ele, né? A Riri usa, mais uma vez, um subterfúgio, né? Ele acha que matou ela, que vai matar ela, né? E aí, por trás, ela tira o capuz do capuz, né? E aí, tira os poderes dele. E aí é que ele sente um vazio, né? Uma perda ainda maior. Ele me deu o manto, ele é viciado em poder, me deu o manto, você não sabe como é ruim. E aí, ela, tipo assim, pô, tu resolveu meu problema e vai embora. Só que, talvez, um jogo lá que o Mephisto fez provocando o capuz de instigar ele, né, a perturbar mais a mente dele, ele já sabia que ia encontrar a Riri, talvez a Riri vencesse e aí ele fosse cutucar a Riri pra querer um pacto com a Riri agora, né? Vale ressaltar que mesmo sem um capuz, não significa que o Parker Robbins perdeu, se livrou do que quer que seja que o Mephisto tenha requerido dele, né? A princípio pode ser a alma, faz mais sentido, né? Geralmente é a alma que o diabo quer, né? E aí, Ele ainda depende, né? Ele ainda tá devendo, né? Mas ninguém sabe ainda em que termos vai ser ou o que o Mephisto queria, né? E aí temos o encontro com a Riri, e aí tem, como vocês mesmos falaram, né? Ela tá sentida, tá sofrida pela recente perda da Natalie e já resolve aceitar o pacto ali mesmo. Mais uma vez, ela acha que dá conta sozinha, ela acha que vai ser inteligente o suficiente pra depois se virar, né? E aí ela dá a mão pro Mephisto, aceita o pacto, talvez não muito acreditando, né? De que fosse resolver ou qualquer coisa desse tipo. E aí a gente vê mais pra frente que a Natalie volta. Ressaltando que a Natalie não volta com aquela personalidade sorridente ou alegre como a Riri pensava. Ou seja, talvez a Natalie IA não era exatamente muito como a Natalie verdadeira é. A Natalie tá voltando assustada. Ela não sabe nem que o Gary morreu, nem nada. E a Riri vai lá, abraça ela, né? Pelo que mostra nos quadros lá, parece que a Riri tá estudando um pouco de como misturar magia com tecnologia. De alguma maneira que ela tá mexendo lá uma coisa tecnológica. Tecnológicas com artes sinais mágicos, né? Essas coisas todas. E quando ela abraça a Natalie, né? Dessa vez a verdadeira Natalie, você vê que tá crescendo nela aquelas chagas, né? As feridas que o capuz tava tendo, né? E aí acaba por aí. O pessoal achou muito aberto o final. Eu acho que não. Acho que tem coisas que tem como continuar. Eu acho que não necessariamente uma segunda temporada. Teria como continuar em série de Guerra das Armaduras ou qualquer coisa desse tipo, né? Tem muitas pontas soltas pra ir pra, enfim, Academia Estranho até, quem sabe. Mas pra o que queria contar essa história, ela acaba. Ela acaba mostrando que é, na verdade, a queda da Riri ainda, né? A Riri tá em momento nenhum. Ela achamos que ela ia passar pela virada da jornada do herói, mas ela continua caindo. Ela ainda vai pra um caminho ainda pior, né? Se ela vai se safar disso algum dia, não sei. Por enquanto, a personalidade dela demonstra que não, né? Mas aí não quer dizer que ela necessariamente vai virar uma vilã. Apesar de que, vale ressaltar, o Felga levantou essa questão achando onde é que tava o capuz, será a Zelma que tinha pego por aí vai, o capuz aparece amarrado na armadura dela, lá no fundão. na armadura dela tem um capuz. Se você olhar de novo a série, você pausa aí no momento que aparece essa cena final e tá lá ele. E muita gente achou que isso relembra muito a fase também do Bendis, em que também a Riri tá participando, né? Que é a do... Eu me esqueci o nome, é Imoral? Eu não me lembro agora. É que a época que o Doutor Destino assume a armadura de um Homem de Ferro e usa um capuz. E ele é um Homem de Ferro que mistura tecnologia com magia. Então acho vai que é Infamous Homem de Ferro, né? Era alguma coisa assim. É Imoral? Não é o quê? Eu não lembro. Infamous, agora. Infamous, né? Infamous é o quê? Infame, né? Sei lá. Sim. É, o Homem de Ferro que não é muito bonzinho, né? E aí ele mistura, né? Magia com tecnologia aí. E muita gente acha que, já que o Bendis era o consultor, vai que ele meteu essa, né? O melhor personagem apareceu, né? O melhor ator, enfim. Aí eu não disse o nome do ator. Sacha Baron Cohen. Como é que você acha? Sacha Baron Cohen. Cohen, que é o Borat, né? Não falei o nome. Borat, né? Todo reconhecível, né? Você vê como o cara entregou uma baita de uma interpretação assim e tal. É, a pista pra mim que ia envolver o Mephisto foi uma cena, né? Quando a Riri sai lá e começa a conversar com a Natalie. Quando ela sai lá do clube, lá da pizzaria, né? Do capuz. E aí atrás um monte de cartaz escrito Fausto, né? O Fausto, né? Pra quem não sabe, né, o livro lá, né, o do Goethe, fala? Na qual tem lá o Fausto, né, que faz um pacto, né, com um demônio chamado, né, que é da onde vem aí o vamos dizer assim, da qual foi inspirado aí pra criar o Mephisto, né. E, cara, totalmente, assim, o personagem tá muito, muito parecido com o dos quadrinhos, né. E ele age sempre nessa forma, né, sempre fazendo pactos. Ele fala que que já fez um monte e tal, aí tem uma referência ao Ringo Starr ali no meio da conversa que ele tem com a Riri e tal. Um baita, assim, o Sacha Baron entrega uma atuação muito boa, né, pra quem tá achando que só faz aquelas coisas tipo Borat e tal, ele aqui vai muito bem o personagem, né? E no final, assim, a grande questão é o que que ele lucra com esses pactos, com esses acordos, né? O que que ele recebe? Porque todo diálogo ele oferece e tal, certo? E ninguém pergunta sobre qual é o custo, né? Não, mas pera aí, qual que é o custo disso, né? É, ele diz que é uma coisinha pequena. É. Que dá a entender que é a alma, né? Porque as pessoas quase não têm alma ali que faz os pactos com ele, mas filha da mãe... Só se for isso, né? Mas não tem, assim, o custo e não sei, me parece que ele tem um objetivo muito maior fazendo esses pactos. E aparentemente, o capuz, né? É mais uma, vamos dizer assim, aquele capuz que ele entrega e tal, é como se fosse o símbolo daquela avença, daquele pacto, né? Do contrato, né? Talvez por isso que a Harry acabou ficando com o capuz também, né? Porque é o símbolo do pacto, né? E a cena é muito bem construída, né? Dele mostrando como seria com a Natalie ali e tal. Aí por um momento você acha que a Harry não vai cair, mas depois ela você, depois no final você percebe que ela continua fazendo tudo, não importa o custo, e mostrando que de certa forma ela não soube lidar bem com essa perda, com esse luto, vamos dizer assim, né? Que aliás, e aí a gente vê, né? Se a gente lembrar, várias vezes quando misturou magia e a falta de você lidar bem com o luto, isso aí não gerou lá muitas boas consequências. A gente tem todo um filme lá que é Multiverso da Loucura, que de certa forma é construído em cima disso. Enfim, a melhor parte da série, né? É esse ponto, né? Tanto é que eu acho assim, se fosse uma série focada no capuz, pra chegar nesse ponto, talvez tivesse sido melhor do que, talvez, enfim... Não sei se é aquela coisa, se ia envolver isso desde o começo, ou que já foi sendo adaptado conforme a situação. Até porque a série em si me parece muito atrasada em relação àquilo que poderia, já devia ter saído, certo? Não, certamente isso já estava feito. A série estava gravada desde 2000, era pra sair em 2023. É, Wakanda Forever 2022, ela saiu em 2023. Sim. Aí, enfim, N atrasos, né, greves, essas coisas e por aí vai, né? Cara, finalmente, né, depois de tanta série, filme, pessoal falando, agora vem Mephisto e tal, e finalmente ele apareceu, mas se lá atrás, né, alguém falasse, não, Mephisto vai aparecer e vai ser numa série da Coração de Ferro, é óbvio que a gente ia dar risada, né? Primeiro porque a gente ia falar, o que, que tem a ver Mephisto, Coração de Ferro, enfim, onde é que vou encaixar isso ou de que forma, mas assim, ele finalmente apareceu, e não só apareceu, ele não foi nem só uma aparição, né, digamos assim, ele participou, enfim, ali na origem do capuz, ele já chegou fazendo aí diversos contratos, feitos coletando almas, né? Enfim, então ele participou realmente de fato, né? Ele não só fez uma aparição. Eu, quando assisti ali a cena, eu não reparei que era esse ator, só depois lendo que eu fui ver que era o cara que fez o Borá. O que eu acho uma escolha de início assim, interessante, né? Porque normalmente ele faz assim, personagens mais caricatos, digamos assim, e aí pegar ele pra fazer um personagem que tá todo mundo esperando há muito tempo, então tá todo mundo dando uma grande importância. De repente ele aparece fazendo esse personagem, talvez você dissesse no início, não vai ficar bom, vai ficar muito caricato, mas eu gostei, eu acho que ficou legal, ele representou bem, as cenas ficaram legais, né, os diálogos, e é isso, né, é a Riri seguindo o caminho das decisões erradas, ela não aprendeu nada, né, é decisão errada atrás de decisão errada, toda a conversa de que tudo, magia tem um custo, não sei o quê, o cara faz o contrato ali com ela, fala, olha, eu vou cuidar de uma coisinha em contrapartida, a única coisa que ela questiona é, mas vai ser só comigo, né, com a minha família não. É, não, relaxa, só com você. Enfim, ela fez aquilo que ninguém deve fazer, que é assinar o contrato sem ler. O Felga, que é advogado, deve, não sei se se passa muito por isso, mas que tem de turma que assina coisa sem ler, depois vem cobrar porque não leu direito qual que eram as cláusulas, mas enfim. Vale ressaltar também que ela era meio ignorante no assunto, ao ponto de que ele fala Mephisto. E aí as pessoas falam assim, deviam gritar, sei lá o que, né? Mephisto, sei lá. E ela, isso deveria significar alguma coisa pra mim? Ela era completamente ignorante. Se ele falasse, ele, vê que o nível, assim, ela é muito inteligente, tecnológica, o nível de cultura geral dela é muito baixo. Né? É, muito baixo, né? Ao ponto que se ele tivesse dito, eu sou o diabo, aí ela, não, isso aqui. Mas ela não sabe que Mephisto aí é só mais uma variação, ou um dos muitos nomes, né? Enfim. Pela dica que ele deu, já deveria saber, né? Mas, né? É, assim, quem é que chega fazendo acordo? Aliás, só aproveitando, teve um detalhe que durante o diálogo, que eu até achei que eles iam citar aquela música do Rolling Stones, né? Porque ele começa, Let Me Introduce Myself, né? Eu achei, então, só falta ele falar, My Man of the Taste of, né? Igual é na letra, né? Então, e aí ele cita aí que ele já fez muito acordo, já tem muita coisa, né? Ele fala, das 100 pessoas da Forbes, eu fiz acordo com as 100 pessoas, não sei quantos pois papas, é. Um Beatle, o Ringo. Ele bota o nome do Beatle. E engraçado que tem uma lenda urbana que diz que o Paul McCartney, que foi substituído, talvez ele pudesse falar que foi o Paul, que acham que substituíram o Paul McCartney, mas não, eu trouxe ele de volta, enfim. Mas enfim, a Harry não aprendeu nada, tem ainda fica ali torcendo, não, ela não vai fazer o acordo, não, ela não vai apertar a mão dele, ela não vai, e aí aparece a Natalie ali de volta, não, ela aceitou o acordo, mas que droga, não aprendeu nada, toda essa conversa de custo, não aprendeu nem um pouco que isso não é bom, mas enfim, mas faz sentido, né? Ela vinha tomando decisão errada, atrás de decisão errada, não importa o custo, não importa o que aconteça, ela literalmente abraça o demônio e vai embora, né? E aceita o acordo. Mas enfim, finalmente ele apareceu. É que existe um pouco de ego exaltado dela achar que sempre vai dar um jeito no final de tudo. Ela é muito inteligente, no final ela resolve e continua confiante nisso, né? E aí fica uma questão ali. Beleza, ela aceitou o acordo, ele trouxe a Natalie de volta. Mas assim, de que forma? Ele trouxe ela de volta? Alterou também a realidade pra que todo mundo pra encaixar ela de volta na vida então, das pessoas? Ou porque né, o pessoal vai encontrar com ela, né? E vai questionar. É, a Natalie ela até aparece lá do nada, né? E ela acha que o Gary, que é o padrasto, tá vivo. Né? Não entendeu ainda. Assim, não sei se a história vai continuar, né? Vale ressaltar que tem um sério risco de não continuar essa série e ficar em aberto mesmo. Acabou. Mas assim, conhecendo o que o Mephisto geralmente faz, por exemplo, tomando como ciência, o Motoqueiro Fantasma, que é o personagem principal. Inclusive, teve muita gente falando assim, Mephisto não apareceu só na colherzinha vermelha. Uhum. Cara, você teve dois filmes do Motoqueiro Fantasma que também aparecia humanizado. Não reclama também, vai. Exato. E aí, vale ressaltar, o Motoqueiro Fantasma trouxe o pai dele de volta. Trouxe o pai dele de volta de um câncer, alguma coisa desse tipo, por numa das versões, voltar completamente bêbado e com a vida desgraçada, ou então pra morrer dias depois, né? Então, sim. O fato dele trazer a Natalie de volta, as condições, ele não falou, né? Pode ser que não dure muito mesmo, né? Pode ser que não dure, mas... É, pode ser que ela, assim, encontrem ali, se despeçam e ela morre de novo. Ou, se ela for durar mais um pouco, tem que ver como então, é que... Ou então, pior, né? A Natalie vai fazer da vida dela um inferno, né? Então... Pois é, ninguém sabe se a Natalie mesmo, enfim. Ou se vai ficar como... Sei lá, não, num dia que vai ser só uma visão, só ela vai enxergar, porque, enfim, ela conseguiu abraçar, enfim, houve ali um contato físico, tem que ver como é que vai acomodar ela com relação às outras pessoas, mas... Enfim, vamos ver. E mais pra frente, se essa série não tiver continuação, o que eu acho que pode acontecer é isso aí e, sei lá, conectar com alguma coisa de Doutor Estranho, ou não sei se a Feiticeira Escarlate ainda vai ter alguma coisa que pode encaixar, ou se de repente aparece o menino lá, o Icano, aparece no caminho deles e ajuda, enfim, conecta eles de alguma forma. Né? Vingadores, enfim, esse pessoal mágico se encontra, né, porque tem ela aí com a Zelma, ela fez aí o pacto, tem o Icano, a menina tá lá estudando lá em Camartage, né, a América Chaves, de repente essa turma mais jovem envolvida com magia se encontra em algum canto aí pra tentar ajudar a Riri, né? Eu acho que, de contrário que o Donovan falou, eu acho que sim, ela prendeu, mas no sentido de, no final, quando ela acabou fazendo o pacto, eu acho que foi uma das primeiras vezes que ela fez aquilo. Sim, ela teve um quê egoísta da parte dela, mas ela queria que ela não... Tipo assim, ela queria sofrer as consequências daquele pacto em nenhuma outra pessoa. Até pede pra ele. Fala, sem certeza que ninguém mais vai sofrer além de mim? Ele fala assim, não, sim, você que vai ser a única pessoa que vai ser atingida. Mas eu sinto que ela traz a amiga dela de volta com... Talvez não sendo tão egoísta quanto ela foi, ou arrogante ao decorrer da série, sabe? Mas, obviamente, ela faz cagada atrás de cagada. Não tem como negar. Claramente era uma cagada ali, só que, querendo ou não, a gente tá falando de um demônio, que é conhecido pelo menos nos quadrinhos, né, que a gente tem a referência dele, ou também na cultura geral, né, ele tem lábia, né, ele ludibria as pessoas, ele vai, tenta ser bastante manipulador, então as palavras dele têm que ser convincentes e ao decorrer, por mais que ela não quisesse, né, e eu ainda acho que, pra ser sincero, logo de cara ela demonstrou interesse, né, e quando a gente tem aquela cena onde ela tá conversando com ele, de repente corta pra cena onde que ela toca ali com a Nathalie, aí depois volta pra cena onde ela tá conversando com ele, e fala assim, ah tá, era só uma ilusão, não aconteceu isso não, né, aí depois volta e fala, não, isso aí realmente aconteceu. Pra mim, quebrou muito a expectativa, porque era uma coisa que, como eu falei, eu sentia que ia ter um final bem feliz, assim, um final bem Disney, e no final, não. Acabou me trocando ali de lado, transformando a personagem numa contínua caída, né? E ao mesmo tempo, eu só espero que eles não desfaçam isso de forma muito abrupta e nem muito mal feita, sabe? Eu quero que eles continuem pra que ela tenha, realmente, ou um arco de redenção, ou que ela continue nesse caminho, mas aos poucos, tipo, demonstrando seus lados positivos também, mas que tenha uma construção um pouco mais com cuidado, sabe? Eu tenho um pouco de medo de fazer uma coisa muito rápida, assim, tipo, ah, resolveu. Pronto, acabou. Bora pro próximo tópico aí. Porque, ainda assim, essa série, ela tem um final ali que fica em aberto, né? Tem essa cena pós-crédito. Mas eu acho que, assim, se a série finalizasse desse jeito, tirando o pós-crédito, né? Eu acho que ela seria interessante, porque ela deixaria umas pontas soltas, assim, com séries que a gente conhece no mundo geral, assim, que deixam essas pontas propositalmente abertas, né? Pra que o espectador tenha próprio pensamento do como isso vai ocorrer depois disso, né? Mas, no geral, eu acredito que vai ter essas consequências, eu só tenho receio de como que eles vão trabalhar. Eu acredito, né, basicamente, que assim, nunca foi plano da Marvel Studios continuar isso numa segunda, terceira temporada, porque nunca, tirando Loki, nenhuma dessas séries foi prevista pra ter grandes continuações. As grandes continuações sempre aconteciam em filmes, né? No caso de Coração de Ferro, eu acredito que em algum momento deveria ter uma ligação muito forte com Guerra das Armaduras. Essa ponta solta da Zelma provavelmente tinha aquele plano da Academia Estranho. E também a própria Riri faz parte de um plano, né, de ser parte dessa mistura entre campeões e jovens vingadores que se vem provocando faz um tempo aí. Obviamente isso tudo era plano, ninguém sabe quais deles vão vingar, né, porque Guerra das Armaduras tá na geladeira, Academia Estranho era só uma ideia, nunca foi colocado pra frente, né, nunca teve produtor nem nada. E os campeões, né, ninguém sabe como é que vai ser. Mas, geralmente, por mais que demore, né, vide Eternos, em algum momento aparece um celestial congelado ali, alguma ligação ali. Não sei se vai continuar do jeito a contento, como o pessoal espera aí, mas, como falou aí o João, se terminasse com essa ideia aberta aí, mostrando que, no fim, é aquele final que é quase um cliffhanger, né? Tipo assim, olha, é um filme surpreendido porque aconteceu o inesperado agora. E não necessariamente precisa ter o final, né? Porque o mais importante é o impacto, ou mostrar que ela, na verdade, tá em queda ainda, né? Mas é isso. Obrigado pela participação de todos vocês aí mais uma vez, tá? E até o próximo Inominata 66. Até lá, tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.